exportador mundial da carne de frango, então a gente está em primeiro lugar aí há vários anos, e que ele ocupa o terceiro lugar na produção dessa carne de frango. Então, quanto à carne de frango, o Brasil é extremamente relevante, tanto na produção quanto na sua exportação. Só que como que se baseia o processo de produção desses frangos de corte? Então, aqui no Brasil, a gente tem o programa, então, o sistema de integração. Então, o sistema de integração é o sistema que vai ser dominante para a produção dos frangos de corte. Como que funciona o sistema de integração? A gente tem uma grande empresa chamada de integradora. Nós temos, trabalhando então para essas integradoras, vários produtores rurais aqui, que são chamados de integrados. Então, quando a gente tem a presença da produção massiva de frangos de corte no Brasil, como que ela é realizada? É realizada na forma de integração. Integração envolve uma empresa integradora, que é gerenciadora dessa produção, e outros produtores rurais aqui, que são chamados integrados. Aqui vocês vão ver que nós temos obrigações inerentes aos integradores e também várias obrigações que ficam aqui às custas do integrado. Então, é uma parceria que nós teremos, então, desse tipo de produção e que nós teremos, então, a necessidade de cumprir as obrigações. A integradora tem que cumprir com as suas, obrigações e os integrados também. Se eu quiser fazer a produção do frango de corte, eu provavelmente cairei nesse tipo de sistema, porque eles têm uma força muito grande para a comercialização desses produtos, né? Então, quando a gente pensa na exportação da carne do Brasil, né, desses frangos, as empresas integradoras é que têm aí esse potencial para fazer essa exportação. Pode ser que eu queira fazer a produção de um frango industrial, só que eu falo, não quero estar associada a nenhuma integradora. Aí eu serei, então, produtor independente. Existem produtores independentes de frango de corte? Existem. Só que eles são a minoria. Então, hoje em dia, se vocês têm em mente aí, falar, eu gostei da produção do frango de corte, quero trabalhar com isso. Eu quero produzir um frango de corte. Quem serão vocês? Vocês serão os integrados. Então, você entra com a proposta de ser integrado. E aí você vai ter que buscar uma integradora. Fala, eu quero então trabalhar com frangos, mas eu não sei qual é a integradora que eu vou procurar. Aí o que vocês devem saber? Todo integrado fecha contrato de exclusividade com uma integradora. Se a gente pensar no frango de corte, você vai lá no supermercado, eu falo para vocês, peguem o frango de corte das marcas que vocês acharem. As marcas são as integradoras. Que marcas que a gente acha aí de frango de corte? Sadia, Seara, Perdigão, Aurora, Copacol, várias. Então, todas essas são empresas integradoras. Só que foi a integradora, propriamente dita, que fez a produção desse animal? Não, quem fez a produção foi integrado. Então, nós vamos ver aí quais são as características. Aí, nesse caso que eu falei para vocês, falar, eu gostaria de fazer a produção do frango de corte. Então, tenho que ver uma integradora que eu vou trabalhar para ela. Aí, o que as integradoras fazem? Elas delimitam uma região também. Então, eu falo, eu tenho um sítio em Lorena. Quem é a integradora que opera essa região de Lorena? É a integradora X. Aí, você vai lá, ou a integradora sabe que você tem interesse, entra em contato para ver qual é o interesse, quantos animais ela quer que você produza e se você tem as instalações para fazer a produção desse animal da forma que eles consideram como adequada. Às vezes a pessoa já tem uma propriedade antiga, desativada, que era de frango de corte, ele quer reativar, a integradora vai ali, o responsável técnico olha, sugere as alterações, põe ali na ponta do lápis, quando vai sair para ele readequar as instalações. Caso a pessoa não tenha, eles fornecem também uma planta baixa dos galpões que ele queira que você construa para trabalhar para eles. Mas aí o que eles já deixam claro é, se você vai trabalhar para mim, não é permitido que você feche contrato com nenhuma outra integradora. Então, sempre o contrato de exclusividade, tá? Por exemplo, quando é assim, eles oferecem os pintinhos, a sabedoria dos pintinhos. É, então, aí a gente vai ver as obrigações da integradora e dos integradores. relatórios com o objetivo de eclodir o pintinho de um dia, só que ela mesma não tem os galpões. Aí o que, que ela faz? Pintinho eclode, ela manda para o integrado fazer a criação. Então, toda essa parte pesada aí de estrutura da reprodução incubatório, quem tem integradora? Quem vai criar o frango a campo são os integrados, tá? Então, fornecimento dos pintinhos de um dia, quem faz é a integradora. Fornecimento da ração e medicamentos, também integradora que faz. Aí tem que ter um contato bem próximo entre os dois. Então, o que, que o integrado fala? Fala, olha, minha ração de crescimento está acabando, dá até sexta-feira. Mande o caminhão para cá, né? Que eu preciso levar até tal dia da semana com essa ração. E aí a integradora pega e manda o caminhão ali com a ração para esse produtor integrado. Se as aves adoecerem, assistência técnica e medicamentos e vacinas que sejam necessárias também são fornecidos aqui pela grande empresa integradora. Então, assistência técnica e fornecimento, então, de imunógenos, por exemplo, né, de vacinas, são fornecidas pelas empresas integradoras. Quando a gente é médico veterinário contratado por uma integradora, aí o que, que eles fazem? Falar, eu me formei em medicina veterinária, eu quero trabalhar na assistência técnica de frango de corte para a Sadia. Aí você vai lá e você vai ser contratado pela Sadia como médico veterinário. Só que a Sadia tem vários médicos veterinários por estado. E aí o que eles fazem? Eles regionalizam a sua abrangência. Então fala, você vai atender a região de Campinas e adjacências. Eles fecham lá um perímetro de assistência técnica que você vai dar. Então ali, digamos que você tenha, sob a sua monitoria, 10 granjas que você tem que dar essa assistência dentro de 15 dias para todas elas. E aí a gente faz o nosso cronograma. Então, às vezes, a gente anda certinho no cronograma, fala, olha, todas as granjas estavam ok, não tinha nenhum problema de mortalidade, nenhuma doença normal, a produção anda bem, a gente consegue fazer a monitoria geral dentro do cronograma estipulado aí dentro de uma semana. Às vezes, a gente monta o cronograma de segunda a sexta e a gente consegue fazer todas as visitas até quinta-feira. Fala, ótimo, se acontecer dessa forma. Às vezes, acontece. E aí, quem está próximo da gente fala, ah, sua vida é moleza, né? Você trabalha só de segunda a quinta, folga sexta, sábado e domingo, que beleza. Só que, às vezes, o que, que acontece? Estoura uma doença infecciosa e não fica só em uma granja, acaba extrapolando para outras granjas que estão na sua região. Aí, o que, que você vai fazer? Tem que ir lá verificar o que está acontecendo. Só que se você tiver, por exemplo, numa cidade próxima ali, fala, tem 3 granjas que eu tenho que monitorar nessa região que eu estou hoje. E aí você vê, fala, 2 delas estão com problema infeccioso e uma dela não, né? Tá tranquilo. Aí o que, que a gente tem que perguntar? Fala, olha, tá com problema aí do quê? O produtor já tem mais ou menos uma ideia ou ele vai descrever o quadro. E aí você pergunta, fala, tá tendo muita mortalidade, os animais estão ficando muito pior com um curto intervalo de tempo, dá para guardar até amanhã para fazer a visita? Se ele falar, não, vem agora que os bichos estão morrendo, é agora. Aí o que a gente faz? Pega o carro, entra lá e faz a monitoria geral do plantel. Tem que fazer necrópsia dos animais mortos, observação daqueles animais que estão vivos com sintomatologia clínica. Colhemos também materiais para mandar para o laboratório, então podem ser órgãos ou soro sanguíneo dos animais também. E a gente tem que saber mais ou menos o que seja para saber exatamente a conduta a ser adotada, tá? Só que aí você já fez aí a sua situação de emergência. E tem mais 2 granjas que você deveria visitar aí dentro dos próximos 2 dias. Você seria adequado você sair dessa granja e ir para outra fazer assistência técnica? Não, porque provavelmente você está diante de uma doença infecto-contagiosa, né? Então, se a pessoa falasse, dá para esperar até o fim do dia, eu passaria na granja que não tem um problema de doença infecciosa e depois passaria nessa daí com problema para depois ir direto para casa, tá? Em caso de emergência, o que a gente faz? Vai lá, faz a contenção aí do caso, se possível, e aí a gente tem que voltar para casa, tomar banho, trocar de roupa para esperar ir para outra granja no outro dia. Só que isso dá um atraso no cronograma, então de repente você se planejou, falou, olha, para essa semana eu teria que passar em 5 granjas. E aí você fez o seu trabalho de segunda a sexta-feira e você viu que só passou em 3, não deu, porque enroscou aí a programação. E aí você vai extrapolar para sábados e domingos também, nesses casos de atraso de cronograma, tá? Então, é algo que a gente não consegue muito prever, né? Fala, como vai ser essa semana? Fala, só Deus sabe. Então, é um trabalho super dinâmico. É legal porque a gente está, a cada dia, em um ambiente diferente. Então, a gente lida com produtores diferentes, entram nesses postos de trabalho aí, que são meio que itinerantes, e as mulheres, quando entram, entram mais para início de carreira. Depois, na hora que a gente vai ficando mais velha, aí casa, aí o marido começa a chiar, né? Porque às vezes fala, a sua área de abrangência é esse perímetro. Só que aí você vai, sai de Campinas e vai até Paulínia, e a outra cidade que você tem que ir é mais distante ainda. E o pensamento é, então vou pernoitar na cidade, depois eu emendo para ir para outra, né? Então, às vezes, a gente não volta para casa. O marido ainda há negociação. Agora, quando tem filho, aí fica complicado, né? Você fala pro bebê, bebê, a mamãe não volta amanhã porque eu vou cobrir a granja tal. Aí não dá. Então, no geral, o que a gente tem? As mulheres que entram para esse tipo de atividade ou não se casam e não têm filhos, então é uma opção também, né? Ou aquelas que querem constituir família, elas ficam durante o início da carreira, então aí os primeiros 10 anos depois de formado, e aí a hora que já tem mais experiência, que vai casar, vai ter filho, enfim, elas saem e tentam aí um trabalho mais perspicaz, né? Porque essa parte de pegar a estrada não é moleza, então é um trabalho meio puxado, se a gente pensar na dinâmica aí para vários anos, tá? Para vocês terem uma ideia, nessa dinâmica aí, quem trabalha com esse tipo de assistência a campo roda mais ou menos 1.000 quilômetros por semana. Pensem no contador de quilometragem do carro, né? Vai virando, que é uma barbaridade. E essas empresas... Não, então, a empresa te fornece um carro, só que normalmente é um carro com pé de boi, né? Então, ela tem vidro elétrico? Claro que não. Tem ar-condicionado também, não. Então, é meio... porque eles trocam a frota com muita frequência por causa da quilometragem, né? Então, o carro não é confortável. Agora, você sair com o seu também não é confortável. E ganha mais? Vai ser mensagem ou você ganha? Então, se for pensar na dinâmica de vida e grana que entra, é melhor para ser fixadora até do que para ser veterinário de campo. Negócio. Só que assim, a ideia da grana não está aqui, está em vacinas. Então, se você quiser ganhar grana, você tem vacinas, eu que pago a mim. Tá. Eu não tenho contrato, eu vou contar para o futuro das pessoas. Eu vou buscar quantos pedidos são os homens. Porque eles não tinham condições. Provavelmente eles tinham a agricultura de subsistência que tinha algum subsídio do governo, certo? Não vi. Então, provavelmente era isso. Tinha algum subsídio do governo que eles cortaram e não tinha como manter os animais, né? Para a empresa, não. Então, essas empresas aqui não têm subsídio do governo diretamente injetando o dinheiro, né? Então, por isso que isso daí não seria esse tipo de produção. E além disso, a empresa integradora tem também a obrigação de realizar a comercialização das aves. Então, todos os insumos, inclusive as aves, né, esses frangos de corte, são fornecidos pela empresa integradora. Então, toda empresa integradora faz o gerenciamento da produção desses animais pelos integrados. Então, se vocês olharem aqui nas obrigações dos integradores, em nenhum momento eu falo na criação efetiva do pintinho de um dia. Não, porque não são eles que vão criar. Eles só fornecem esses subsídios e os animais para a criação efetiva dos pintinhos de um dia, até que eles se tornem aí frango de corte para abate. Isso vai ocorrer em idade aí, girando em torno de 41 a 42 dias. Assim como nós falamos que as empresas integradoras têm as suas obrigações, nós temos também que citar as obrigações dos integrados. Então, cada um desses produtores aqui, a gente vai ver quais são as obrigações gerais que eles têm. Esses integrados que eu falei para vocês são aqueles proprietários de granjas que farão, então, a vida diária com esses animais desde o primeiro dia até os 42 dias de vida. E esses integrados a gente vai ver de todo tipo. Então, tem integrado pequeno que tem ali a capacidade de produção só de 2.000 aves. Tem alguns integrados que são enormes ali, que fazem a produção de 50 mil frangos de corte por vez, né? E assim vai. Então, aqui nesses integrados, as granjas têm níveis de tecnificação diferentes também e capacidade para a produção desses animais também de forma distinta. Olhando as instalações aqui, o integrado tem que ter as instalações ou ele tem que pagar por elas. Então, eu falo, eu quero criar os meus frangos de corte. Quando eu entro para fazer a criação desses frangos de corte, a integração vai pedir, né, essa integradora vai pedir que você mostre as instalações. Fala, você tem área para fazer a construção desses galpões? Você já tem os aviários construídos? Qual que é a sua proposta? Fala, não, eu tenho um terreno. integradora fala, olha, eu gostaria que você fizesse a construção de 3 galpões com capacidade para 5 mil aves cada um, né? Deixa eu ver a área aí do seu terreno, se o terreno é regular ou se ele é muito acidentado, e aí eles fazem uma avaliação. Fala, olha, o terreno aqui tá bom, teria que fazer uma terraplanagem em tal ponto, mas aí para a construção desses 3 galpões você terá que injetar tanto de investimento. Aí eles têm ali um orçamento geral. E aí quem vai pagar pelas instalações na propriedade é o integrado, então é o proprietário ali da propriedade rural. Então ele terá que ter o dinheiro para fazer o investimento para erguer esses galpões do zero, ou se ele tiver alguma instalação mais velha para que ele institua aí melhorias para a criação desses frangos. Custos fixos que nós temos aqui, então conta de água, luz, telefone, manutenção de equipamento que quer, e todos os equipamentos, então comedouro, bebedouro, ventilador, aspersor de água, todos esses equipamentos também entram na custa aí do integrado. E caso o equipamento quebre, também quem tem que pagar o conserto desse equipamento é o proprietário rural, é integrado. Mão de obra também fica por conta desse produtor rural, então muitas vezes a gente se depara com essas integrações trabalhando então com a mão de obra familiar. Então uma granja que opera com o pai gerenciando a criação e trabalhando na lida diária com os animais a campo, a esposa e os filhos, né, às vezes tem tio ali, primo, sobrinho também trabalhando nessas criações. E a criação adequada dos frangos de corte em todas as etapas de produção também é obrigação aqui do integrado. Aí o que vocês estão vendo? Integradora fornece tudo de subsídio aqui, né, de matéria-prima, ração, medicamento, assistência técnica e os pintinhos de um dia para o integrado realizar a criação efetiva dos pintinhos de 1 a 42 dias. Quando esses pintinhos terminam a sua idade de abate, quem que retira esses animais para o abate e comercialização? Eles devolvem esses animais para a integradora e a integradora que fará, então, a comercialização e o abate desses animais, tá? Então, abatedouros também, quem vai gerenciar a operação desses abatedouros, desses frangos de corte, são as empresas integradoras, certo? Mas o transporte é da integradora. A integradora, então ela que vai mandar o caminhão para pegar os animais, as caixas e a equipe de apanho, né? Então a integradora manda aqui, o produtor só tem que fazer o jejum alimentar, suspender a ração para que eles peguem os animais e levem para o abate, tá? Então toda a parte desse transporte fica por conta aqui da empresa integradora. Gerais, mão de obra também ficam por conta aí do integrado, tá? Aí o que a gente tem? Depende do contrato que é fechado. Então tem algumas integradoras que elas pagam por quilo de animal entregue. Aí a gente tem as planilhas, fala dentro desse período de criação, poderia ter tido mortalidade de 5% das aves, que é o que a gente considera como o dentro da média aí da normalidade. Se o produtor ele trabalhar muito bem, a mortalidade dele ficar em 1%, ele vai ser melhor remunerado, porque ele está além daquilo que era a expectativa de produção dele. Então, eles fecham o pagamento por peso de quilo vivo, que já vai ser fechado a hora que ele manda os pintinhos, né? Então, fala para esse lote, eu vou te pagar, sei lá, R$1 por quilo de peso vivo que for entregue, né? Aí ele fecha isso antes. Se o produtor aqui, o integrado, falar, ah, mas eu acho baixo esse valor, eu quero eu mesmo comercializar. Não pode, então essas aves não são suas, essas aves são da empresa integradora. Então, por isso que fica nessa obrigatoriedade de contrato dos animais que você produziu aqui na sua granja, se você é integrado, você deve devolver para a integradora ao final, né? Porque fica como se fosse a sua responsabilidade promover o crescimento daquele animal que não é seu, né? Então, a integradora que mandou esses animais, subsídios aí para que a gente tenha a criação efetiva desses animais, tá? Aí o que acontece, teve uma única vez aí em observação de campo que ocorreu de um integrado receber o pintinho de um dia, né, o pintinho de corte, e fez o alojamento ali nos critérios que a gente viu. Para alojamento dos pintinhos de um dia, é ideal que a gente restringe o espaço do galpão ou que faça a construção do círculo de proteção. Aí o produtor fez a construção do círculo de proteção e cada círculo de proteção albergava aí 500 pintinhos, né? Então ele tinha vários círculos ali com 500 pintinhos. Só que ele tropeçou causando a perda de 500 animais no primeiro dia já, né? Então isso não é comum, isso é algo atípico que aconteceu uma única vez aí que eu vi. Mas no primeiro dia morreram 500 pintinhos. Tem como ele repor esses animais? Primeira coisa que ele poderia pensar, fala, eu quero repor os animais, tem como repor? Pense na dinâmica que a gente viu nas outras aulas. Se ele ligar para a integradora, notificar, falar, olha, morreram 500 pintinhos aqui agora, foi mal, né? Falar, não, foi de propósito, caí, foi um acidente, mas eu queria receber esses animais hoje, porque eu acabei de receber esses pintinhos. Tem 500 pintinhos para me entregar? Aí a integradora já fala, não. Mesmo se a integradora ligasse para o incubatório, o que o incubatório ia falar? Todos esses pintinhos eclodidos aqui já são encomenda, todos eles serão expedidos para o seu destino, não tem sobra, não tem 500 pintinhos a mais aqui para entregar para você, né? Oi? Exatamente. Aí se ele pedir e falar, e para amanhã tem? Exatamente. Amanhã nem pensar, por quê? Porque eles já são de idades diferentes. Então um estaria com um de outro com dois. Então a gente não mistura idades diferentes no mesmo lote. Fora isso, será que amanhã vai ter sobra? Não, também, porque os incubatórios trabalham com número fechado por encomenda. Se fosse pedir só dali 21 dias. Qual foi o resultado para esse produtor? Morreu com prejuízo de 500 aves a menos já no primeiro dia, com certeza fechou no vermelho. Então não teve lucro aquele mês, porque foi feita aí toda uma pesquisa, né, do que seria o ideal que ele entregasse, com certeza não tinha previsão de perda de 500 aves logo de cara. E com o passar do tempo, até cessar aí os 42 dias, as aves tiveram mortalidade normal, que estão dentro do nosso programa em geral de produção, só que como já tinha esse déficit dos 500 que morreram no primeiro dia, estourou a mortalidade no plantel, né? Então, pegando os dados aí gerais de produtividade desse produtor, foram horríveis, e já era esperado que era horrível por causa das perdas então, que ele teve já no primeiro dia, tá? Então, o que nós temos aqui? Basicamente, a obrigação do integrado é, quanto mais cuidadoso, quanto mais eficiente na criação dos animais, ele será melhor remunerado, porque a taxa de mortalidade diminuirá e a tendência, então, dele atingir os parâmetros de produção zootécnicos máximos aqui da linhagem que ele recebeu, né? Então, o objetivo deste produtor integrado é trabalhar, então, com esse tipo de característica bem atenta na produção de 1 a 42 dias. Se ele pecar em alguma condição de manejo, será que dentro de 42 dias dá para consertar algum erro de manejo? Não dá. Então, se deixou quente demais o galpão, com certeza vai bater lá na conta no final em perda de produtividade dos animais, tá? E tem uma variação geral do que é pago para o produtor. Então, assim, produtor industrial, vocês nunca vão ver uma pessoa assim, mete na produção industrial de aves para criar 500 frangos de corte, para criar 1.000 aves, né? Eles sempre entram num volume maior de produção, porque o que se ganha aqui é no volume. Então, existe uma variação muito grande no valor pago do quilo da ave entregue aí para a integradora. E a integradora que vai ter a maior margem de lucro, que é ela que vai colocar aquele animal no mercado. Então, produtor cria aqui para entregar o animal vivo ainda para a integradora, integradora que abate e manda aí para o comércio no geral, né? Seja no mercado interno ou no externo. Mas alguns levantamentos aí realizados no ano de 2010 apontaram que tinha uma variação grande de valor pago por quilo de ave viva aí pela integradora, né? Para o integrado, mas girava em torno aí do quilo da ave entregue, mais ou menos em torno de 16 a 30 centavos para o produtor. Agora, peguem esse valor aí pago, então isso exclui tudo, né? Então já pagou, amortizou aí a instalação, já pagou mão de obra, custos fixos gerais, e sobrava de lucratividade por ave produzida, ali do quilo de ave produzida, girava em torno de 16 a 30 aves por para o produtor, tá? Então isso varia bastante, de acordo com o mercado que a gente tem, que oscila bastante, mas todos eles produzem esses animais em massa, né? Não justifica ter a criação de um ou outro animal, tá? Por isso que eu falo que quando eu me aposentar eu quero trabalhar produzindo frangos, é mentira, né? Que a Dina fala, não, não quero porque paga pouco, então quero algo além disso, seria mais legal, por exemplo, trabalhar com a parte de diagnóstico a campo, promotora de vendas de vacinas também se paga por comissão, só que quando você fecha fecha uma venda para uma empresa grande, a comissão que vem vai ser algo a partir daí, né? Então, isso daqui é legal para estar com os bichos no dia a dia, mas não na grana também, né? Isso tem que ser integrado, não, a não ser que você tenha um contato para ficar lá dentro de alguém, né, próximo na integração, né, na integradora. E as principais linhagens de frangos de corte que a gente trabalha? Então, a gente tem a citação dessas daqui, que são as mais corriqueiras aqui no Brasil. Existem outras linhagens também, só que a gente não aloja com tanta frequência quanto a essas. Então, olhando aqui, nós teremos presença da Ross, Cobb, Isavedette, Arborex, Avian Farms e Uber. Algum desses nomes aqui parece brasileiro? Nada, né? Fala, nenhuma delas tem genética brasileira. Então, por isso que nós falamos, toda a genética é dependente, né, desses frangos de corte que nós temos aqui no Brasil, dependente de importação. Então, a gente tem que importar constantemente material genético para fazer a reposição da nossa pirâmide multiplicadora aí de reprodução até chegar o frango de corte, né? Olhando aqui, os mais comuns a gente tem Ross, Cobb e Hubbard, são considerados os mais comuns, tá? Mas esses seis aqui, no geral, a gente tem alojamento aí em larga escala no Brasil. Tá. Esse jejum aí, só falou de um dia. O que é? O jejum, antes de... Ah, então a gente vai falar lá na captura, né? O jejum, você tá perguntando sempre a gente. Na hora que o frango estiver pronto, a gente fala do jejum. É o jejum para abate, pra gente não ter ruptura de trato gastrointestinal, aí contaminaria toda a carcaça lá no abatedouro, né? A gente vai falar depois, tá? Então, olhando, olha, todas essas linhagens aqui são linhagens de frangos de corte. Aí o que eu falei para vocês, pergunta que já apareceu aí numa prova do Conselho Regional de Medicina Veterinária, mostrava a característica do frango de corte. Então, o que o frango de corte tem? Frangos de corte, independentemente da linhagem que eles apresentam, todos eles têm esse mesmo jeitão, né? Então, o que chama a atenção de vocês olhando essa imagem de um frango de corte? Então, esse daqui é o animal da linhagem Ross. Poderia ser qualquer outro se você não falar, se você não pegar o manual da linhagem e falar, eu comprei essa, a gente não consegue saber. Então, todos eles têm essa mesma carinha. O que chama a atenção na constituição corpórea desse animal? Peito avantajado. Então, vocês veem que a musculatura do peito aqui, né, é bem grande, que ele tem até essa divisão, que é exatamente onde fica o osso do externo. Então, fica o osso do externo completamente coberto pela musculatura exuberante que ele mostra em peito. Isso foi, ó, acaso? Não, isso foi selecionado e melhorado geneticamente para que eles tivessem grande quantidade aqui de musculatura no peito. E olhando a característica desse animal, coxas também, região de coxa e sobrecoxa bem avantajadas, mostrando também a característica do frango de corte. Outra característica do frango que vai ser abatido, como que a gente consegue ver se é frango de corte, se é animal de reprodução ou poedeira comercial? Pela característica corpórea e condição de maturidade sexual. Como eu consigo saber se um animal está maduro sexualmente ou não? Olhando crista e barbela. Então, crista e barbela bem pequena, pouco desenvolvida, quer dizer que o animal ainda não está maduro sexualmente. Quando as aves industriais atingem a sua idade de maturidade sexual, que a gente comentou, quando que isso pode ocorrer? Tem um delta aí. 18 a 20 ou 24 semanas, né? Então, tem um delta aí da variação da aquisição da maturidade sexual, mas na maioria dos casos, se a gente pensar para poedeiras, a aquisição dessa maturidade ocorrerá dentro de 18 a 20 semanas de criação. Frangos de corte, quando a gente abate, com 42 dias. Tem o porquê esse animal ter crista e barbela exuberante, bem vermelha, bem desenvolvida? Não. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, crista bem pequenininha, barbela bem pequenininha, não naquela coloração vermelha intenso. Então dá para ver que é um animal que não está maduro sexualmente ainda. E a característica dos animais, então, que eles pediam lá no CRMV, eles falavam, então, do geral da produção do frango de corte, contava uma historinha lá. Eu falava, mas no geral, todas as linhagens de frango de corte compartilham essa característica em comum. Aí vinha um monte de característica furada e no meio delas possuem pena branca. E esta era a resposta correta. Se a gente pega o frango de corte industrial, qualquer que seja dessas linhagens aqui, todos eles têm pena branca. Por que que todos eles têm pena branca? Por que que todos eles ficam assim depois que eles crescem, que eles trocam aquela penugem amarelinha? Por que que todos eles ficam com a pena algo que veio ao acaso. Então, o que, que eles fazem na seleção para o melhoramento genético? Pegaram característica de deposição de massa muscular nas áreas nobres, animal precoce, com boa conversão alimentar. E começaram a selecionar os animais e fazer o seu melhoramento genético. A hora que eles olharam, falaram, agora eu consegui as características que eu gostaria no frango. A hora que eles olharam os animais, todos eles tinham pena branca. Tem o porquê de pena branca? Não, poderia ter qualquer cor de pena, só que por essas características que foram selecionadas como mais relevantes, eles ficaram somente com o tipo de cor de penas. E aí, toda vez que eu dou essa aula, eu lembro de um aluno que levantou a mão e perguntou, então, para que serve a galinha preta? Para macumba? Para indústria? A gente não tem uma galinha preta na indústria, né? Aí fala, mas é racismo. Fala, não é. Foi melhoramento genético. Quando a gente foi selecionando os animais, a gente ficou com o único tipo de cor de pena. Então, nesse caso aqui, brancos de corte, todos eles são brancos e ponto final, tá? Se vocês olharem e falar, mas eu comi outro dia um frango que era carijó. Falei, se ele era carijó, ele não era industrial, não era uma linhagem industrial. Pode ser uma proposta de criação alternativa, mas que não é o nosso frango industrial. Então, se vocês pegarem dessas integrações, eles vão mandar os pintinhos e quando eles forem crescentes vão ficar todos brancos. Isso é fato, tá? Então, era basicamente isso aí que a prova do CRMV cobrava aí dos médicos veterinários para saber que todos eles têm pelinha branca mesmo. Tá? Então, dessas linhagens, as mais comuns são Roscoff e Hubbard, que a gente tem aqui no plantel brasileiro, né, das aves aí que são adquiridas pela integradora e que elas mandam aí para a produção dos integrados. Aí o que eu falei para vocês, o incubatório é da integradora. E o que, que a gente faz no incubatório? Sexagem dos animais. Tem integradora que fala, não, eu não quero pagar o sexador, eu quero trabalhar com lote misto. Qual que seria um prejuízo que essa integradora teria em relação às outras que fazem a sexagem? Peso. Peso e rendimento no geral, né? Então, não só o peso final desse animal, como conversão alimentar, desempenho zootécnico no geral. Por quê? Porque ele vai trabalhar com aquela ração que é no meio do caminho. Então, não é uma ração exatamente para machos nem para fêmeas, é uma ração mista também. Então, a gente, com certeza, não vai conseguir atingir o potencial técnico máximo desses animais. Tá? Só que aí tem integradora que manda ainda lotes mistos. Aí, se, por exemplo, eu fosse uma integrada trabalhando por uma integradora que faz a sexagem dos animais, eu poderia falar para ela, não, eu quero só receber lote de machos, fêmeas eu não quero. Eu poderia fazer isso? Tem esse poder de barganha? Não, porque senão ninguém é bobo, né? Todo mundo ia falar, manda só macho para mim, porque o macho tem melhor no geral, né, e o peso final maior. Se a maioria dos contratos paga por peso final da ave entregue, quem cria macho tem uma rentabilidade aí melhor. Esse integrado não tem esse poder de barganha. O que a integradora faz para ser mais justa? Se você hoje receber um lote de fêmeas e está triste por isso, o próximo lote que você vai receber é de machos e depois ele manda fêmea e macho assim por diante. Então, ele vai revezando entre os produtores para que fique mais igualitário, né? Então não tem essa de falar eu só crio nessa granja machos ou só fêmeas, não. Eles vão revezando aí envio dos animais para o sexo para dar uma balizada aí no pagamento final aí do produtor. E as fases de criação que nós teremos então desses frangos, nós teremos a fase pré-inicial de 1 a 14 dias, fase inicial de 15 a 28 dias, fase de crescimento de 29 a 35 e a fase final, então, de 35 dias até a saída do lote. Essa idade também de saída do lote, quem define será a empresa integradora. Então, ela pode virar produtor e falar, os seus frangos eu vou retirar com 41 dias. Da outra região, eu prefiro aguardar até 42 dias. Então, eles vão fazendo balizamento de mercado para ver exatamente quando que é o momento ideal de fazer a venda desses animais. Tá? Então, também, a idade de término da criação desses animais não é ditada pelo integrado. Quem vai ditar isso será a empresa integradora. E essas fases de criação, o que é importante vocês saberem? Se eu quisesse ter um único galpão, eu fiz a projeção de um único galpão para a criação de 5 mil animais. Eu preciso ter outros galpões para ir trocando por fase de criação? Não preciso. Então, frangos de corte a gente vai criar sempre no mesmo galpão, desde o primeiro dia até 42 dias de idade ou até a data que for prevista. seu tempo de vida final zootécnico. Se eu vou criar esses animais na mesma instalação, que instalação é essa? Onde que eu vou alojar os animais? Será em piso ou será em gaiola suspensa? Produção de frango de corte é 100% sobre o piso. Então, todas as etapas de criação ocorrerão aí, na maioria das vezes, em um galpão convencional, todas as etapas sobre o piso, né? Só que seria seguro eu jogar os animais diretamente sobre o piso de concreto ali, para serem criados do primeiro até 42 dias de vida? Não. O que eu tenho que colocar ali? Uma cama. Então, eu tenho que colocar a cama. Que tipos de cama que são recomendados? Pode ser a mais recomendada de toda, a maravalha, que são aquelas lascas, né, que vem como subproduto das marcenarias, né, que trabalham com madeira. Se eu não tiver a maravalha, o que eu poderia utilizar como substituto? Poderia ser casca de arroz, né? Então, casca de arroz também é boa, não tão não quanto a maravalha, só que a casca de arroz, às vezes, o pintinho acha divertido e começa a comer a casquinha de arroz, né, porque ela é pequena e crocante, faz aquele barulho, e às vezes o pintinho começa a comer muita casca de arroz e diminui a ingestão do alimento. Mas, se não tiver outra cama, pode ser a casca de arroz, né? O que mais que a gente pode usar? Casca de café. Pode ser capim triturado, né? Mas também tem um bom poder de absorção, mas poderia ser. O que mais? Como que o filipão vai usar? Se o mercado tiver um custo bom, né? Então, assim, exatamente. O que a gente tem? A gente tem hoje em dia várias pesquisas de matérias-primas para camas diferentes. Então, pode ter também sabugo de milho triturado. Então, tem várias empresas, por exemplo, que trabalham com a produção do milho, só que ninguém quer o sabugo. Então, o sabugo é o subproduto. As próprias granjas de aves e suínos trabalham bastante com esses grãos de milho moídos para fazer a confecção da ração. E aí sobram esses sabugos. Então, tem forma da gente usar esse sabugo de milho triturado e colocar também como cama. E vários elementos são estudados para que a gente tenha substitutos. Então, a maravalha, que antigamente sobrava muito dessa indústria madeireira e eles doavam esse material. Hoje em dia custa caro você comprar essa maravalha, a maioria das madeireiras não tem, porque já fecha encomendas aí com outras empresas. Então, nesse caso, a gente precisa pensar em uma alternativa, a gente vai pulando. Então, o que tem no mercado? Agora tem um pouco de casca de arroz, mas não dá para colocar no galpão como um todo. Então, aí o que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos... Então, o problema é que normalmente o produtor, dependendo da região, aqui no sul da China, a gente até acha, né? Mas aonde eles têm muita dificuldade é no sul do Brasil. Então, se pegar Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a escassez de cama é extremamente grande. E lá são os polos que concentram toda a produção de aves com suínos. Então, não é ideal que se misture, né? Porque aí vem de procedências diferentes, aí você pode ter micro-organismos diferentes aí também, né? Então, se a gente fechar o fornecedor da cama, que ele traga toda a cama, né? Também tentar não fechar com vários fornecedores. Só que aí, né, o que vocês vão ver? Se vocês procurarem artigos científicos, tem vários estudos falando de reuso da cama nos aviários. E a maior parte desses estudos vem das universidades que estão no sul do Brasil. Por quê? Lá no sul, como tem uma massificação dessa produção, ele fala, eu sei que a maravalha é a melhor cama. Tem maravalha disponível? Não, não temos. Fala, então vamos para o substituto. Tem sabugo de milho triturado? Não, não temos. Casca de arroz? Também não. Tem capim picado? Não. Então, o que você tem aí? Falar, não temos nada. E agora, pessoal, né, você vai falar para a integradora, olha, então, estamos tendo dificuldade de achar a cama, então, um monte de frango. Vai falar, gente, não tem, né? Vai alojar, mesmo assim, a gente tem um cronograma, vai fazer o vazio sanitário de 7 dias, a gente está te mandando os tempinhos tal dia. E aí, o que eles começaram a fazer? Experimentos para ver técnicas para a gente diminuir a carga microbiana que está nessa cama com o passar do tempo para que ela seja reutilizada. Pensando dessa forma, será que é seguro realmente utilizar a cama que já foi usada, né? Complicado, porque assim, a gente teve a criação do animal desde o primeiro dia até os 42. Fala, opa, agora a gente tem que fazer um acondicionamento dessa cama para conseguir ter a lotação de novo total desse galpão para criar os animais desde o primeiro até os 42 dias. E aí eles foram fazendo vários experimentos de fermentação da cama para tentar degradar os patógenos fala que isso é uma medida de biosseguridade, então não vai esterilizar o animal, mas diminui pelo menos a carga microbiana. E aí, o que foi interessante, todos esses estudos falam a mesma coisa. Se é um agente extremamente agressivo, infeccioso, que causou a doença nesse lote, não coloque animal novo aí. Então, não faça a reutilização da cama, porque vai dar zika, né? Então, a maior parte desses agentes infecciosos que são graves aí para a saúde dos animais, eles persistem muito tempo em matéria orgânica. Então, se estourou um surto aí de uma doença infecciosa importante, e foi horrível a produção desse lote que você acabou de terminar, não pense em reutilização da cama. Aí a gente vai ter que tomar umas medidas drásticas para tentar degradar bastante, né, a maior parte dos patógenos contidos a campo. Só que na maioria dos casos, o que a gente faz? A gente trabalha com biosseguridade, então não é tão comum assim ter um agente infeccioso assolando aquela criação. Então pode ser que o produtor seja bem cuidadoso, criou os animais hoje, foi super bem, entregou os animais. Fala, vamos reutilizar a cama? Fala, é o jeito, porque a gente não tem cama disponível no mercado. Aí tem várias formas de fazer o tratamento da cama, que a gente comenta mais adiante. Um deles, que é considerado aí a melhor forma de degradar esses micro-organismos presentes na cama, é fazer então a fermentação, que pode ser plana ou por enleiramento. Então faz montes, né, dessa cama no aviário, joga uma lona preta e deixa ali um tempo para ter a fermentação, o aumento da temperatura por fermentação, e aí os micro-organismos são degradados. Aí o que é mais interessante, o que eles viram nos experimentos? Tem experimentos que testaram a reutilização da cama por uma, duas, três, até 10 vezes. Qual foi a conclusão que eles chegaram na maioria dos experimentos? O que vocês acham? Onde foi melhor a performance dos lotes? Onde que a cama tinha uma melhor qualidade? Na primeira reutilização, na décima, por exemplo. Então, também acho que foi na primeira. A maioria dos resultados mostra que é na décima. Olha que loucura, né? Eu falei, como isso é possível? Aí a discussão que eles levam e que faz sentido é o seguinte: microbiota que está lá na matéria orgânica, ela tem as suas necessidades ali para desenvolvimento no ambiente que ela está, no caso é a cama do aviário. Quando vai passando esse tempo de reutilização, essa matéria-prima necessária para a sobrevivência dos micro-organismos já foram utilizados previamente, então vai esgotando a capacidade de fazer a manutenção desses micro-organismos. E aí, quando você vai reutilizando, vai declinando cada vez mais as chances desses micro-organismos sobreviverem, e aí a gente tem aí uma melhor qualidade, né, microbiológica da cama, que é uma loucura se a gente for pensar, né? Mas sempre pensando em todos esses processos de reutilização, a cama foi tratada, então passou por fermentação ou por algum outro protocolo químico para tentar degradar aí a maioria desses micro-organismos patogênicos. Tendo esses experimentos em vista, aí o que aconteceu? Eu falei, não, agora está ótimo, a gente vai reutilizar tudo várias vezes. Pensando no ecologicamente correto, é bacana, né? Então fala, diminui a produção desses resíduos, né? Muitas vezes a cama era utilizada para adubo orgânico, né, nas lavouras, só que às vezes não tinha lavoura para fazer a utilização também desse montante aí de camas. Então, reutilizando essa cama, a gente previne aí problema, né, de resíduos sendo gerados e também consegue reter um pouquinho desse problema da falta de cama. E vários experimentos, eles faziam um protocolo de fermentação dessa cama e jogavam, falando, não consigo a cama para colocar no ambiente como um todo, no galpão como um todo. Qual que é a altura de cama que a gente joga no galpão? Se eu falasse, aqui o galpão está só no piso, comprem cama para colocar aqui no galpão agora. Qual que é a altura em centímetros que a gente coloca mais ou menos? 8 seria melhor, né? Então, entre 8 a 12 centímetros aí do solo, sem compactar, né? Então, só jogando aí na altura normal, entre 8 e 12 centímetros de altura dessa cama, a gente considera como ideal. Só que, às vezes, você vê e fala, tem maravilha, só que não dá para cobrir o galpão como um todo. Aí, o que a gente faz? Muitas vezes, os produtores fermentam a cama para a reutilização e depois jogam a cama nova em cima, né? Fala, as aves mais jovens têm contato com a cama nova, depois, na hora que elas vão crescendo e ciscando mais, é aí que elas entram em contato com essa cama e foi reutilizada, né? Então, são alguns paliativos para que a gente tenha a criação desses animais de forma efetiva aí dentro desses 42 dias de criação. Tá? Fala. Inicialmente eu entendi que não deveria reutilizar. Então. Rola mais de seguridade, melhor. É, exatamente. Exatamente, foi o que a gente preconizou sempre. Só que aí, visto que a gente tem a falta, então não foi só por causa dos experimentos. Os experimentos vieram porque já estava reutilizando antes. Mas, assim, né? A gente vai responder um protocolo, não reutilizar. E não reutilizar. Então, se você tiver disposição no mercado, não reutilizar é o que a gente considera como mais adequado. É, só que aí esses experimentos são meio que... E falei, então por que não? Esses experimentos mostram que, né, enfim. Aí, se a gente olhar a cama nova em relação à reutilizada, a nova é melhor. Só que se a gente pensar, reutilizou uma vez, aquela que foi utilizada 10 vezes, normalmente tem uma característica melhor, né, de condição de criação, do que a que foi utilizada uma única vez, tá? Então, o protocolo geral, a gente não indica que utilize, mas às vezes não tem jeito. Aí, olha, o que eu falei tudo isso para vocês, o galpão precisa da cama, toda a criação sendo feita em um único galpão, sem a necessidade de transferência desses animais, tudo para perguntar para vocês. Se eu não vou transferir os animais de instalação, se ele vai ficar exatamente no mesmo lugar, desde o primeiro até o término, desde o primeiro dia até o seu término de criação, para que separar as fases de criação desses animais? A alimentação vai ser diferente, condições ambientais também diferentes. Então, eu preciso saber exatamente qual é a idade do animal para saber troca de ração, quando eu vou ter que fazer, condição de temperatura ambiental, quando que eu vou reduzindo para que eu atinja aí o desempenho zootécnico máximo desses animais, tá? Então, olhando essas rações aqui, muitos produtores trabalham, né? Integradora manda ração pré-inicial 1 e 2, ração inicial 1 e 2 e assim por diante, sempre tentando atingir aí a necessidade exata nutricional desses animais naquele período de vida certinho, tá? Então, toda essa distinção aqui de idade dos animais, basicamente para a gente calibrar tanto o manejo ambiental como o manejo nutricional que esses animais devem ser submetidos. E entrando agora nas fases pré-inicial e inicial, então desde o alojamento dos animais até que eles cheguem ao término da sua fase inicial de criação. Aqui vocês conseguem já me responder porque o manejo de preparação do galpão vai ser basicamente idêntico ao que a gente viu ali das reprodutoras, né, nas aulas anteriores. Então, antes de eu projetar passo a passo aqui o que a gente teria que fazer para a preparação do galpão, para o recebimento dos pintinhos, o que, que a gente já falou de necessidade de preparação do galpão para receber as matrizes de um dia? Vai ser igualzinho a comprar frangos. O que, que a gente tem que fazer? Vazio sanitário já fiz. De quantos dias? Sete dias determinados já. Então, vazio sanitário foi realizado como um novo protocolo geral. Quem determina o período de vazio sanitário é a integradora também. Então, a maioria das integradoras, em período de produção normal, diz vazio sanitário de 7 dias, depois ela já manda os pintinhos seguindo esse protocolo, desde que você faça todas as ações corretas. Antes de entrar no vazio sanitário, o que você já tinha feito com a instalação? Você já tinha feito a limpeza seco, a lavagem, a desinfecção deste galpão. E aí você deixou eles fechadinho ali, né, por 7 dias, que compreende o vazio sanitário. E o que mais que é importante para a preparação? O que você está falando é vazio sanitário? É, vazio sanitário é o seguinte, né? Você tem um galpão que estava lotado de aves ali, só que elas chegaram no período final de criação, né? A integradora fala, então vou tirar todos os frangos daqui. Ele retira os frangos, só que o que sobra? Sobra a cama que já foi utilizada, sobra a cortina suja, equipamento cheio de ração velha, já que os animais estavam comendo, bebedor e tudo mais. Aí o que a gente tem que fazer? Limpeza seco do galpão. Então entra, cozinha, retira toda a cama, a gente esvazia comedor, bebedor para fazer a higienização desses equipamentos, né? Depois vem a lavagem úmida. Então você vai fazer essa limpeza jogando aquela máquina de vapor, limpando cortina, dá um pau, meu, morreu um galpão inteiro. Então, aí precisa ver no contrato se foi ela que determinou e você tá ali, né? Não tem nenhum adendo falando realmente você é o responsável pela criação ser a pago pelo peso das aves. Se não tiver, por exemplo, nenhum antes, né, previamente, doença infecciosa, fazendo vazio sanitário de 7 dias, e ela mandou fazer de 3, estourou um problema sanitário, aí ela vai ter que fazer um inquérito epidemiológico para saber se não falhou na sua biosseguridade em outros fatores ou se só foi o vazio sanitário determinante desse problema, né? Se foi só o vazio sanitário, ela excluiu todas as possibilidades, aí ela pode entrar ali para o aditivo para fazer uma alteração para o pagamento do produtor, tá? Mas com certeza ela vai levar a sua tudo, exatamente. Aí ele vai fazer, só que vai meio que compartilhar as perdas com o produtor, mas o produtor vai ter prejuízo. Preparação, então, para o recebimento dos pintinhos. O que, que a gente deveria ter cuidado de fazer? Fala, os pintinhos chegam hoje na sua granja, né? Vão chegar amanhã, por exemplo, às 8 horas da manhã na sua granja. O que, que você tem de preparação geral desse galpão? Aquecimento é importante. Então, aquecimento. Como que eu aqueço o ambiente? Aquecimento. Preciso aquecer o ambiente. Como eu aqueço? Que equipamento eu uso? Campânulas, são os mais comumente utilizados. Então, podem ser campânulas a gás ou elétricas, que são bem utilizadas. Para qual temperatura que eu tenho que ajustar o ambiente? 33 graus Celsius. Para 33 graus Celsius ajustado no galpão como um todo, quantas horas antes eu tenho que ter ligadas as campanas? 6 horas antes da chegada dos pintinhos. Condição de cortina, como elas estão abertas ou fechadas? Fechadas. Completamente fechadas. Como que eu vou restringir o espaço dos animais? Aí, esse círculo de proteção eu posso fazer. Círculo de proteção, montei o círculo de proteção com as placas de Eucatex. Como que é o círculo de proteção? Tem que ser círculo, não pode ter nada de canto vivo, porque senão o animal vai se acumular ali. E o que mais que eu coloco aí na constituição do círculo? Como é o círculo? Fora do espaço físico ali com a placa. O que eu tenho que colocar dentro do círculo? Comedor e bebedor de forma intercalada e a fonte de aquecimento central. Então a campanula tem que estar bem no meio aí do círculo de proteção. Tá? A maioria dos círculos de proteção que a gente constrói são mais ou menos de 2,5 a 3 metros de diâmetro para albergar 500 pintinhos. Tá? Então isso daí para o primeiro dia. E se o produtor não quiser fazer a construção do círculo de proteção, o que, que ele faz? Posso deixar ele livre, né? E outro para o galpão todo, diminuir isso para agir, restringe uma área aí do galpão, arredonda todos os cantinhos, tá? E aí coloca pontos distintos, campando umas comedouros também para os animais. Cama do aviário, por mais que eu não vá usar o aviário como um todo, como que a cama deve estar distribuída já para o galpão como um todo, então já deixa ele preparadinho, só abrindo aí as áreas de circulação desses animais posteriormente. Ó, então as instalações devem estar devidamente limpas e desinfetadas, cama deve estar já distribuída pela extensão de todo o galpão, campânulas acesas 6 horas antes da chegada dos pintinhos, círculos de proteção devem estar preparados, comedouros e bebedouros devidamente distribuídos, então, para o recebimento dos animais, tá? Então, o que eu falei para vocês, todo esse preparo deve ser previamente à chegada dos animais, então a gente vai organizar toda a estrutura para que ele chegue e que a gente não tenha que ficar entrando para fazer o manejo geral desses animais aí, mexendo muito no ambiente para não estressá-los, tá? Então, são exatamente as mesmas indicações que a gente tinha lá para as reprodutoras que a gente repete aqui para os frangos de corte, certo? Isso daí é uma boa questão para a prova, é bom que vocês já sabem. Então, isso é o beabá da recepção dos animais. Eu falo, o que você tem que fazer para receber os animais? É isso, não tem segredo. Tem gente que erra, né, na recepção dos animais, tem gente que não fecha a cortina e que liga o ventilador. Fala, se fizer isso, matou o bicho. Então, seguir esse passo a passo aqui no geral, tá? Nessas primeiras fases de criação, nunca vamos ligar nem o ventilador, nem as pessoas. animais precisam, principalmente de fonte de calor, a partir do momento que eles ficam um pouco mais velhos, né, que eles entram aí na fase de crescimento, que aí inverte, eles começam a entrar em estresse térmico, então eles começam a ficar com calor, aí a gente pode ligar aí o aspersor de água e também os ventiladores. E aí mostrando, ó, os pintinhos de um dia chegando na granja, sendo alojados. Neste caso, esses pintinhos aqui estavam num galpão que tinham qual tipo de bebedouro? Tipo nipple. Isso daqui é o bebedouro tipo nipple. Eu posso usar exclusivamente o nipple desde o primeiro dia? Eu posso, né? Então, opção minha. Fala, posso usar? Posso usar. Desde que vocês tomem cuidado para que os pintinhos descubram que lá tem a água. Como que era isso? Treinamento de pintinho, né? Fala, onde eu treinei mais de 1000 pintinhos? O que isso quer dizer? Você foi lá e ensinou os pintinhos a beber água no bebedouro tipo nipple. A gente treina os pintinhos para beber água tanto no nipple como também naquele copo de pressão infantil. Então a gente tem que mostrar da onde sai água para esses animais. Essa imagem não parece extremamente adensada? Parece adensada demais. Esses animais não ficam nessa distribuição. O que tinha acontecido aqui? Os animais estavam com frio e as campânulas estavam mais concentradas deste lado que eles se aglomeraram. Então, redistribuir os animais para que eles ficassem com uma distribuição homogênea. Isso daqui, olha, foi um chamado que eu fiz o atendimento lá na região de Sertãozinho de um produtor independente. Então, esse cara aqui sai desse esquema de integração. Ele queria ele mesmo fazer a compra dos pintinhos, criar, engordar e vender ali no mercado próximo à casa dele. Só que ele tinha arrendado uma propriedade que já tinha esse galpão aqui que vocês estão vendo, ele estava desativado, que ele reformou o galpão para fazer a cria então desses frangos de corte. E aí o que ele relata, né? Ele liga ali e fala, olha, eu precisava de uma assistência técnica aqui para a produção dos pintinhos de corte, porque eu estou na segunda leva de pintinhos que chega, então esse galpão aqui tinha capacidade para albergar 3000 aves. E aí ele fala, olha, segunda vez que eu recebo os pintinhos, na primeira vez a produtividade foi muito ruim e agora também a produtividade está sendo muito ruim, né? Falar, mas qual que é o histórico, né? Como que é? Aí ele contou a história que é uma granja desativada, que não tinha criação há muitos anos e que aí ele arrendou ali como herança da família, veio essa propriedade e ele quis reativar a produção dos frangos. E aí a gente vai perguntando alguns índices gerais, né? Isso por telefone, antes de chegar no local. Fala, mas o que você chama de produtividade ruim? Fala, dos 3000 pintinhos que chegam na granja, eu consigo entregar aí pro abate mais ou menos 30% só desses animais. Fala, mas e os outros 70%? Fala, eles morrem, morrem a rodo, principalmente nos primeiros dias de criação. E aí, quando a gente tem esse tipo de relato para médicos veterinários, o que a gente começa a pular na nossa cabeça? Fala, ai, nossa, 70% de mortalidade é muito alto. Pode ver, para a gente começa a ver um monte de agente infeccioso. Fala, olha, então tem esse agente que ele é altamente patogênico, principalmente a entidade que ele falou, deve ser lá, mas nada melhor que você ir até a propriedade, né? Então fala, desliga o telefone, estou indo para aí agora, endereço, vamos, né? Pega o carro e vai. E aí, quando vocês chegam na propriedade, a forma mais fácil de você abordar o produtor é não ficar perguntando para direcionar cortina, eu falei para vocês que é inverso. Então, para abrir a cortina, você tem que abaixar. Para fechar a cortina, você ergue essa cortina. A cortina estava toda embolada lá embaixo, ela estava escancarada, a cortina completamente aberta. E aí, temperatura que a gente tinha neste dia. Região lá do sertãozinho de Jabuticabal são regiões quentes, mas tem inverno também. Então, essa daqui era uma época de inverno e a temperatura externa ali estava girando em torno de 18 graus. Porque quando a gente foi para lá, era mais ou menos umas 8 horas da manhã. O que mais? Então, começa daí. O que mais que a gente poderia procurar aí? Círculo de proteção ele não tinha, mas ele tinha feito a restrição das áreas de segurança. Então, aí o que é o chalete, né? Aí a pessoa olha meio tímida com a sua presença lá e não sabe o que ele faz. Fala, então, né? Agora que a gente tá aqui há um tempo, começou a ficar meio quente, aí liga. Aí só vê a pulminha da cabeça dos pedidos. Acontece, ele ligar o ventilador estava posicionado aí. É o ventilador que está indo? Não, é para correr lá no telhado, perto do teto. Então, o ventilador posicionado num local completamente equivocado. E ele só tinha ventiladores na extremidade, ele não tinha ao longo do galpão. Então, o galpão, ele devia ter aí uns 70 metros de comprimento, deveria ter ventiladores em forma de túnel no longo, né, ao longo da instalação aí por cima. Normalmente, ventiladores correm em duas linhas. Então, a gente coloca duas linhas paralelas, todos eles assoprando para a mesma direção. Esse produtor tinha um ventilador aqui e outro ventilador na outra extremidade. Um ventando contra o outro e as asas estavam no meio nem sentiam vento nenhum. Né? O ar se chocou e levantou o cano e virou poeira. Só um verdadeiro horror. Então, ventilador posicionado na altura errada, de forma equivocada quanto a direção do sopro desse ventilador, e ligando para essas aves deste tamanho, né, com 2 dias de vida. O que mais que a gente poderia ver? Estou vendo botijão de gás, mas não estou vendo. Então, tem botijão de gás e tem campana. A campana estava acesa, só que ele não acendeu 6 horas antes, ele acendeu na hora que o ventinho chegou, só que com a cortina aberta. Né? Não adiantou nada, então estava gastando gás de bobeira, porque todo o calor estava saindo na instalação. E aí, esse daí é um dos casos, né, que a gente olha, vai meio que com a cabeça montada, falei, eu vou fechar o diagnóstico, vou isolar algum agente super agressivo. A hora que você olha, fala, mas que bobeira, é isso. O manejo ambiental está equivocado. Então, aqui, pare de produtor, qual foi a indicação geral? Então, olhem isso, aí vocês falem, ok, já vi a realidade, eu já sei o que está ocorrendo aqui de errado, e vou, então, tentar mudar a situação. Para esse lote, ele vai conseguir ter uma produtividade super pequena? Não. Então, a caca já foi feita desde o primeiro dia, ele vai amargar com o resultado disso até o final da produção. Mas dá para ajustar para o próximo lote, ok? É isso que a gente tem que fazer. O que vocês dariam de indicação para este cidadão? Fecha a cortina. Jamais ligue o ventilador, muito menos aspersor de água. Mude a posição, a disposição dos ventiladores também. Então, cada ventilador tem uma especificação técnica por potência. Ele fala, para esta marca, a potência tal que você comprou tem que dar uma distância aí de 2 metros ou mais entre um e o outro. Então, isso daí, quem vai ver é o fornecedor aí dos ventiladores que podem dimensionar. O que mais? Pânulas devem ser acesas 6 horas antes da chegada dos animais para atingir qual temperatura? 33 graus Celsius. Como que ele vai saber se o animal está em conforto térmico ou não? Pela característica dos animais, então se tem pressão, tiver muito aglomerado, o que está? Como que a gente corrige o frio? Diminuindo a pânula mais próxima do solo, né? Então deixa o calor chegar mais até esses animais. Eu só faço isso. Diminua a altura e deixa os pintinhos lá no caso. Então, a gente já fez a separação desses animais de forma manual, porque a gente fica ajoelhado, vai separando os animais depois abaixa a altura da campânula. Se tiver, então, muito espalhado nas bordas aí do círculo de proteção, o que a gente deve fazer? Calor, ergue, essa campânula deixa mais distante do chão para chegar menos calor para esses animais. A distribuição que a gente quer é homogênea, então, se tiver todo mundo aglomerado no canto do círculo, tem alguma cortina rasgada, está entrando alguma corrente de vento, reparar essa corrente E a partir daí a gente tem as indicações gerais só de comedor e bebedouro. No caso dele, ele estava utilizando a proporção certa de comedor e bebedouro dos animais, era basicamente manejo ambiental. E aí ele termina essa produção, não teve uma mortalidade tão grande quanto na primeira vez, só que na terceira que ele vai alojar, ele vai fazer tudo que você indicou, que são medidas básicas, ele não precisou gastar dinheiro com isso, só foi mudar o manejo geral. E aí, nessa terceira colocação do lote, que ele vai tentar aí pela terceira, talvez última vez para ele, né, se fosse muito ruim, ele não ia querer produzir mais, na terceira vez foi super legal a produção, porque ele atendeu todas as exigências desses animais durante o período de produção total, né? E isso daqui é um caso que deixa médico veterinário recém-formado super feliz, porque aí vocês vão ver. Quando vocês estiverem formados, aí vai bater o pânico, vai falar, eu não sei nada, eu fiquei filmando, estudando, eu não sei absolutamente nada, né? Aí chega um caso, fala, olha, resolve este caso. E você, nossa, eu consegui. Daí o produtor te agradece, te paga, ainda fala, beleza, eu estudei. Então isso daqui é algo bem fácil da gente matar a charada, né? Então você olha, pra gente parece óbvio, para ele não é, porque a pessoa não era do campo de produção animal, né? Ele era administrador que era aposentado em boi. Então, já que você está na época que a gente fez a consultoria, a gente comprou aí, cara, a gente vai fazer o acompanhamento da produção toda. Mas isso tem mais. Então, isso daqui é uma condição bacana aí da gente fazer a vista, né, do geral que ocorre de diferente na agricultura. Dúvidas aqui, pessoal? Então, vamos fazer um intervalinho? Deixa eu ver se então são 9 horas agora, podem retornar às 9h20, por favor. Deixa eu só dar um recado. Eu vou passar duas listas. A primeira lista é do Fernando, só para a gente completar os grupos que ficaram faltando. E uma outra. E a outra lista é para. Para a qualidade do plantio de um dia, então, o que a gente tem que ter? Olhar a característica do animal. Então, esse daqui é um animal que eu considero como extremamente saudável. Então, a maioria deles tem que vir nessa condição. O que a gente checa? Penugem seca e fofa, desse jeito que ele está. Então, na aula de incubação, que foi a aula passada, nós vimos que o animal, quando eclode, ele está bem úmido. Então, ele tem as plumas bem aglutinadas, aí, aderidas ao corpo. A gente tem que prever o tempo para que a maioria deles fique nessa condição. Então, da plumagem bem sequinha e fofa. Olhar a característica dos olhos, brilhantes e redondos. Umbigo bem cicatrizado, também livre de infecções. Então, quando eu poderia começar a pensar no quadro de onfalite nesses animais? Como que era o quadro de onfalite? Ver o umbigo úmido e mal cicatrizado, então ele fica meio que aberto, tá? Então, esse quadro de onfalite eu não quero. Digo como que ele tem que estar bem fechado, bem cicatrizado e seco. Então, isso mostra que o animal teve uma cicatrização boa nesse umbigo. E essa região, então, né, que a gente chama de região abdominal, que esteja firme, que não tenha flutuação, né, nem de gases, porque o onfalite pode causar aí a produção de gases que a gente sente aí como flutuação, e olhar também característica, então, das canelas brilhantes. Olhando canelas brilhantes, o que, que eu mensuro a partir dessa visualização? Grau de hidratação do animal. Então, canelas brilhantes mostram que os animais estão bem hidratados. Então, essa condição deve ser aqueles que os animais chegam para a nossa granja para o alojamento. Quando a gente faz o pedido, então, né, que a gente tem a previsão de chegada desses frangos de corte na granja, a integradora fala, vamos entregar aí tantos animais para sua granja no dia tal, hora tal, para que a gente tenha aquele tempo previsto para fazer a organização do galpão, para receber aí prontamente esses animais que chegarão para nós. Então, é importante eu novamente... Quando você vai colocar esses animais no chão, você vai vendo tudo de novo, porque às vezes passa, lembra que a gente viu para matrizes também? Tudo, a gente vai olhar tudo, então qualquer alteração tem que ser anotada e a gente retira da caixa, tá? Nesses casos, como que chegaram os pintinhos para a gente na granja? Falou que a gente vai ter alojamento dos pintinhos. como que eles chegam para a gente? Caixa de papelão de 100 unidades, né? Então vem lá, dividido em 4 setores, 25 animais por setor, exatamente igual. E aí, quando a gente vai alojando esses animais, a gente vai tentar separar esses animais que têm problemas. Então, por exemplo, se chegar animal com bico cruzado, animal com postura normal de patas, né? Isso é culpa de quem? Quem chegou na sua vida? Quem está fazendo a seleção lá no laboratório, não está fazendo direito. E quem é o responsável nesse caso pelo incubatório? A própria integradora. Por isso que é importante vocês anotarem na planilha já de recepção dos animais, né? A hora que vocês estão fazendo alojamento, quais foram os animais que vieram deformados, quais eram as anormalidades que eles apresentavam, porque esses são considerados erros grosseiros que passaram ali no incubatório. Então, se o incubatório é dele, ele deve então responder por esses animais que você não vai entregar porque foi erro dele. Tá? Então, esse controle a gente faz internamente e depois a gente apresenta esses animais defeituosos aí para o representante da integradora para justificar o porquê essa produtividade não vai ser excelente. Né? Falar assim, teve um número grande de animais deformados que chegaram, está justificado nessa planilha de controle inicial. Então, a gente separa e a gente sacrifica os animais, que eles não serão mantidos aí para levar adiante, né? Nesse caso de deformidades grandes. Se for, por exemplo, animal desidratado, provavelmente todos eles estarão desidratados e foi um problema no transporte também da integradora até a sua granja. Esses animais você vai tocar a criação, só que eles nunca vão atingir o desempenho máximo, né? Porque eles já têm desidratação aí no primeiro dia. E aí a gente tem que pedir para alguém responsável avaliar a condição desses animais para justificar o porquê que você não vai ter uma entrega de um animal bom, né? No final, e aí eles têm que abater aí aquele custo que a gente tem de produção. Identifica individualmente? Não, ele fala tantas caixas foram identificadas, tantos animais nessa condição, né? Aí a gente faz um relatório geral. Manejo dos pintinhos nas fases pré-inicial e inicial ainda, né? O que nós vimos? Que cada caixa contém 100 pintinhos, nós devemos analisar pelo menos 2% dessas caixas, o que a gente vai fazer será uma pesagem amostral. Então, a gente não vai conseguir fazer a pesagem de todas as caixas. O que nós queremos é que a gente tenha, então, a característica de boa uniformidade do lote dos animais que chegam para a gente. Contar e separar os pintinhos defeituosos, então, por isso que é necessário que a gente gere essa planilha de dados, fazendo a vistoria dos animais que são refugos, aqueles animais que apresentam dificuldade, aí, problemas no treinamento, com penas retorcidas, cabeças e olhos defeituosos, bico cruzado, então qualquer anormalidade deve ser apontada aí no nosso relatório para que a gente reporte então toda essa informação lá para a integradora que foi a responsável por remeter então, esses animais para a sua granja. Tá? Então, tudo isso que a gente tem é com o conceito então da remuneração desse produtor, ele não pode ser prejudicado caso ele tenha sido aí em alguma etapa da integradora. Tá? Então, todo esse relatório a gente vai gerar. E o que, que a gente considera como um bom padrão de peso desses animais, já que a gente vai mudar a amostragem de peso, né? A amostragem de 2% dessas caixas. O que a gente quer é que o delta seja pequeno. Então, o que a gente considera como uma boa uniformidade, que a gente tenha dentro desse delta um máximo de 5% de diferença, né, de peso em relação à média. Então, a gente tira o peso médio, pode ser que a gente encontre 5% acima desse peso médio, pode ser que a gente encontre 5% abaixo desse peso médio. Né? Se a gente considera como poderia ser melhor, quanto menor dessa diferença é considerado como melhor, e aí a gente vê também dentro dessa uniformidade do lote se a integradora se preocupou em mandar um lote homogêneo para a gente. Se a gente recebe um lote que tem uniformidade aí de, por exemplo, 90% no primeiro dia, isso é considerado uma uniformidade do lote boa. Dentro desse padrão, né, de uniformidade do lote de 90%, a gente consegue trabalhar até o final, atingindo aí uma uniformidade de 80%, 85% desses frangos de corte. Se o lote já chega para a gente com uniformidade baixa, por exemplo, a uniformidade do seu lote estava em 50%, então o que isso quer dizer? Somente metade dos animais tamanho. Os demais estavam muito diferentes, né? Então eles destoam dessa curva padrão. Nesse caso, a gente nunca vai conseguir chegar em uniformidade de lote de 85% nos animais aos 42 dias, isso é fato. Então, por isso que mensurar essa uniformidade do lote já na chegada desses animais é imprescindível para que a gente preveja como que vai ser a nossa criação até o final aí desses frangos de corte. Então, pesar cada caixa da amostragem para calcular o peso médio. Bom padrão, então, todas as caixas em torno de 5% desse peso médio, né, que a gente não tenha muita variação, para que a gente não aumente esse delta aí de variação de peso dos animais. E aí, relembrando o que a gente tinha comentado ali para as reprodutoras, o que, que nós vimos? Existe alguma correlação do tamanho do pintinho, do ovo, do tamanho e peso do ovo que ele nasce? Tem alguma correlação direta? Não tem nada a ver. Ou será que de um ovo grande pode nascer um pintinho bem pequeno e um ovo pequeno pode nascer um pintinho grande? Tem uma correlação direta. Então, qual que é a correlação direta que a gente segue? O tamanho que uma reprodutora, né, uma ave, produz é proporcional, é diretamente proporcional ao tamanho dela. Então, uma galinha grande, mais pesada, faz a postura de um ovo maior e mais pesado. E se esse ovo for eclodir em pintinho, o pintinho que nasce de um ovo grande é também um pintinho grande. Então, tem essa correlação direta. Toda galinha que está começando a sua produção de ovos hoje vai produzir um ovo relativamente pequeno e vai nascer um pintinho menor daí, tá? Então, o que que incubatório, o que que integradora tem que ter o cuidado de fazer? Se você vai receber os seus frangos de corte para serem alojados hoje, que elas peguem do mesmo lote de reprodutoras. Então, que tenha que vir do mesmo lote para que a gente tenha a uniformidade desse lote já no primeiro dia. E alguns aspectos agora relevantes quanto à iluminação, a protocolos de iluminação que a gente lança para os frangos. Nós devemos oferecer longos períodos de luz para esses animais na primeira semana, então em torno de 23 horas de luz, associando luz natural com a luz artificial. E a luz deve ser homogênea em todo o galpão. Então, os galpões atualmente utilizam ainda aquelas lâmpadas incandescentes que estão sendo substituídas aí aos poucos. Aí o que, que a gente tem? Se esta sala fosse um galpão de criação industrial de frangos de corte, o que, que a gente teria? A iluminação está homogênea em toda a sala? Não está, então aqui o meio está mais escuro. As aves, elas vão procurar o alimento quando elas estão com acesso à luz. Então, se a gente tivesse vários frangos aqui, esses frangos que estão colocados nas áreas que têm maior intensidade luminosa iriam comer mais do que esses aqui que ficam no ambiente mais ou menos de penumbra, né? Que tem acesso a menor intensidade luminosa. Se tem, por exemplo, lâmpada apagada porque está queimada no galpão, o produtor não atentou e não fez a troca rápida dessas lâmpadas, o que, que vai acontecer com a uniformidade do lote? Vai ter uma piora drástica, porque alguns animais vão comer mais, os outros que estão na área mais escura comem menos. Então, isso vai dar um padrão de desenvolvimento corporal e ganho de peso bem distinto entre os animais que têm exatamente a mesma idade. Então, por isso que a iluminação homogênea no galpão tem que ser imprescindível. Então, você tem que fazer a monitoria de todas as lâmpadas, se todas estão funcionando de uma forma adequada, se tiver alguma queimada, substituí-la imediatamente para que a gente não piore a uniformidade do lote. Fala. E fora a luz natural que você comentou, pode afetar o fato de um lado estar na sombra e do outro estar batendo sol? Não, então, aí a gente não tem nenhuma parte interna do galpão batendo sol, não pode ter. Por isso que a gente faz a construção do galpão no sentido leste-oeste, né? Então, a ideia é do sol sempre passar por cima do telhado. Então, todas elas têm relativamente a mesma intensidade luminosa, porque o sol não vai incidir direto na instalação. Então, não vai pegar nenhuma parte só da instalação, tá? Aí, a projeção dos galpões que a gente faz é de largura 10 a 12 metros. Então, isso daí faz com que a gente não tenha prejuízo da iluminação no centro da instalação, tá? Eles foram projetados com base nisso. Estabelecer programa mínimo de ventilação para retirada dos gases e promover, então, a entrada do ar fresco na instalação. O que nós falamos? Essa cortina, nas fases inicial e pré-inicial, eu não posso escancarar a cortina igual tinha naquela imagem. O que eu tenho que fazer? Todos os gases tóxicos, né, principalmente a amônia que sai na excreta das aves, ela tende a ficar volátil, então ela sobe e fica na parte mais alta do galpão. que eu retiro esse excesso de amônia da instalação? Eu abro um pouquinho a cortina, esse excesso de amônia sai, o ar novo entra e aí você pode fechar novamente a cortina. Então, essa cortina em sentido invertido é feita de forma proposital. Então, para a gente promover a retirada desses gases nocivos, né, e fazer a renovação do ar, sem que a gente permita a incidência de vento direto sobre as aves, porque as aves concorrentes de vento direto nelas, nessas fases iniciais da criação, com certeza a gente terá uma elevação brutal na mortalidade desses pintinhos. Então, atentar para o programa de ventilação. Essa abertura é 15 minutos? Então, depende da concentração de gás que a gente tem. Então, a pessoa que abre, ela vai ficar lá dentro do galpão para ver se já está bom de fechar ou não. Então, não tem um tempo estipulado, fala deixa 5 minutos, depois fecha. Depende da presença de ventos ou não no dia. Então, fica uma pessoa lá monitorando para sentir. Tá? Vocês, se entrarem no galpão industrial de aves, vocês vão perceber o que é isso. Então, vão perceber que é o calor para fazer o alojamento dos pintinhos, que o Guilherme sabe, né? Então, entra lá e fala, olha, vamos fazer o alojamento do pintinho agora, 33 graus Celsius, a gente vai entrar e vai começar a transpirar, ela tá quente demais, fala, mas deixa assim mesmo, porque o pintinho precisa disso, né? Então, o objetivo é conforme para o pintinho, não para a pessoa que está lá tratando do animal, então, para ele é essa condição. E excesso de amônia, dependendo do manejo de ventilação, se a pessoa não faz de uma forma adequada, a gente entra no galpão e começa a ter até lacrimejamento de tanta amônia que tem. Então você sente esse excesso de amônia. Abre a cortina, deixa fazer a retirada desses gases e aí você vai ver que vai ficando mais amena aí a condição dentro da viagem. Qual que é o problema das aves estarem em contato direto com o excesso de amônia no ar? Se eu desse uma agonia para você cheirarem agora, o que ia acontecer com vocês? Fala, cheira aqui. Começa a espirrar. Por quê? Porque é lesivo para trato respiratório. Então, tanto nós como as aves, tem células que contêm nocivos na traqueia. Por exemplo, excesso de amônia destrói essas células ciliadas. Para que servem as células com cílios na traqueia? Qualquer sujidade ou agente infeccioso que fique aderido ao muco, né, que está na superfície dessas células, as células que contêm os cílios vão batendo esse agente que ficou aderido no muco para lançar para fora. Então, seja via espirro, seja via tosse, a ideia é liberar esses patógenos. No caso da destruição desses cílios, o que a gente vai ter? A adesão desses patógenos diretamente já na região da mucosa, sem a presença dos cílios, e aí a única forma da ave tentar expelir vai ser pela tosse ou pelo espirro também que elas vão apresentar, só que de forma exacerbada. Só que isso lesiona o trato respiratório e facilita a instalação de agentes infecciosos, tá? Então, por isso que o controle da ventilação aqui é relevante. Veja que o controle da ventilação, que eu falo nessas fases iniciais, é um controle mínimo da ventilação. Então, não quer dizer que eu vou ligar o ventilador, eu não ligo nessas fases. É basicamente abertura e fechamento das cortinas para promoção, então, da retirada desses gases tóxicos. E entrando agora nas fases de crescimento, fase final da criação, o que a gente vai ter? Vamos fazer a avaliação de alguns galpões e ver o que vocês acham aí interessante. Nesta imagem, isso daqui é o galpão industrial de frangos de corte, e aí a gente vai fazer a monitoria desses galpões para ver se a gente acha alguma coisa de errada na instalação. Só batendo o olho nessa estrutura, chama atenção alguma coisa, algum equipamento, alguma condição desse aviário? Vocês acham? A cortina toda aberta, a cortina está toda aberta aqui, mas em quais fases que a gente está? A gente está já na fase mais velha das aves, olha, então elas já trocaram toda a pluminha, já estão com as penas aí definitivas brancas e elas já estão na fase aí de crescimento e terminação, tá? Nessa fase aqui, a gente já pode deixar a cortina aberta, porque é aí que a gente começa a ter inversão. Então, nas aves mais velhas, a gente começa a ter problema com excesso de temperatura ambiental. Então, elas começam a entrar em estresse térmico fácil. Então, a temperatura adequada aqui para essa fase, né, de início dessa fase de crescimento e terminação, a gente vai ter uma temperatura girando em torno aí de 24 graus, mais ou menos, do ambiente, tá? Quanto mais velhas elas vão ficando, elas vão necessitando de menos temperatura ambiental elevada, chegando aí no final da produção a necessitar aí temperatura girando em torno de 18 graus Celsius, né, que é bem mais baixo do que a exigência dele no primeiro dia. Então, cortinas abertas, tá ok. Chama a atenção alguma coisa aí? Eu acho que essas posição em linha. Posição não, eles estão todos em linha, soprando para o mesmo lugar. A instalação aqui, né, o material que tem diferente é esse fogo, que é o amarelo. Né? Então, nem todas as granjas utilizam fogos nos seus galpões, esse daqui utiliza. O fogo é bom por um lado, é ruim por outro. Né? Então, o fogo é interessante para manter o calor naquelas fases iniciais. Então, ajuda a manter a temperatura mais equilibrada, né, mais quente dentro da instalação. É, quando a gente fala, então, em prejuízos da utilização desse fogo, se a gente tivesse uma granja antiga que tem um lanterninho, que é o sobretelhado, o fogo atrapalha o funcionamento desse lanterninho, né? Então, a gente não indicaria a sua colocação. Tá? Mas aí o produtor pode fazer a opção ou por utilizar o fogo ou não, né? Esse daqui utiliza. Tem problema? Não tem problema. Cor dos materiais aqui, ó, forro amarelo sobre cortina, e a cortina dele era amarelo. Pode ser amarelo? Pode ser amarelo. Que outra cor pode ser? Azul. Azul claro poderia ser também. Então isso está de acordo. Que tipo de bebedouro ele utiliza aqui, ó? Bebedouro do tipo nipple. Vejam quantas linhas correm no comprimento do galpão. Que tipo de comedouro ele utiliza? Comedouro em prato automático. Então, todos esses comedouros aqui estão ligados no selo metálico de ração e vai girando no esquema de rosca sem fim para abastecer todos os comedouros aí no comprimento do galpão. Que a gente ia falar da especificação do galpão? Quantos metros no máximo um aviário deve ter? No máximo, 200 metros, não pode exceder. Tem mais que 200 metros aqui? Não, né? Então ele tinha 125 metros de comprimento, está dentro das especificações. Alguma coisa chama a atenção aí? O que, que é isso aqui pendurado? É uma campânula, ele está utilizando? Não, mas ele já usou, então como está em desuso, ele deixou alto ali na estrutura, porque ele vai lavar tudo somente depois que os animais saírem da instalação. Tem alguma coisa de errado aqui? Luz, ele está usando ainda a luz natural, porque ainda era dia. A hora que ficasse mais escura, ele acendia a luz artificial. Mas tinha aí a luz artificial. Ah, então, mas é porque as aves descamam mesmo. Aí essas escaminhas, né, a descamação de pele vai para a instalação, vai para o nosso cabelo também, vai para tudo quanto é lugar, né? Tá ok, então fala, olha essa instalação, como é que tá? Tem alguma coisa para falar? Olha, não, tá tudo legal. Né? Então aqui está tudo ok, instalação, tipo de instalação que ele tem, funcional, nenhum problema detectado. Percebam a densidade populacional, parece mais denso ou menos denso do que de reprodutoras? Menos, mais denso, tem muito mais animal aí por metro quadrado. Tá? Então aqui a gente tem um adensamento maior e na próxima aula a gente vai fazendo os cálculos aí de densidade populacional que a gente utiliza para frangos. Tá? Então, densidade populacional aqui para frangos, como é base da pirâmide, é muito mais adensado do que uma criação de reprodutoras. Tá? Então, nessa imagem estava ok. Olhando aqui, distância da construção de um galpão para o outro. Esse produtor só tinha esse galpão aqui de criação industrial, conseguia alojar aqui a 5 mil aves, tocava muito bem a sua criação, não tinha nenhum galpão aqui paralelo a esse. Tá? Então, quanto a esse galpão, nada a comentar, um galpão bem bacaninho. Olhando esse tipo aqui de bebedouro, isso daqui é o tipo de bebedouro que nós falamos, que é o bebedouro pendular, que se a pessoa não utilizar o nipo, o tipo de bebedouro que ela vai utilizar é esse daqui. Qual o problema do bebedouro pendular em relação ao nipo? Por que será que a maioria dos produtores hoje, quando vão construir um galpão, eles utilizam nipo e não pendular? Manejo muito mais fácil do nipple, então a gente não precisa lavar o nipple todo dia, só erguer a altura do nipple à medida que os animais vão crescendo. Esse pendulado a gente tem que lavar pelo menos uma vez ao dia, uma lavagem manual. São poucas as empresas que têm ali uma máquina automática para lavagem desses equipamentos. De qualquer forma, quando tem a máquina para lavar o bebedouro, tem que uma pessoa lá, pega o bebedouro, leva para fora, lava, depois traz de volta e pendura. Isso daqui é uma desgraça porque estoura demais a mola. Então, às vezes, a mola de deformação estoura e começa a vazar a água na cama. Se a pessoa demorar muito para ver, a cama vai estar toda compactada e dura, encharcada pela água e a gente não consegue fazer a substituição dessa cama. Tá? Por outro lado, tem produtores que utilizam bebedouro do tipo pendular e que não abrem mão. Por quê? Porque ele tem algumas vantagens em relação ao nipple. Se a gente pensar esse bebedouro pendular, que a água fica acumulada nesse pratinho embaixo, o nipple, qual será a vantagem desse bebedouro pendular? mesma coisa da gente pensar na gente. A gente está morrendo de sede, aí vai para o bebedouro que solta um fiozinho e o diabo, né? Se você tivesse com a garrafinha, talvez você bebesse ela inteira. Bebedouro, fiozinho de água, você toma um pouco e já enche o saco. Não fala, ah, não vou ficar mais aqui, já deu, né? Já morri a boca e vai embora. E aí a gente bebe menos água. Então, para as aves, é basicamente isso que funciona. Então, o nipple tem uma menor vazão de água, o bendular tem uma maior vazão de água. Para fazer a vacinação viável, de vida, é muito mais fácil a gente acertar no bebedouro pendular do que no nipple também. E a cor de vermelha despente para eles? Então, atrai bastante, só que no nipple, quando eles pegam ali o jeito que dali sai água, eles também vão bicar. Só que o problema é esse, né? O quanto ele vai ter de paciência de ficar bicando a chupetinha para cair a água, né? Na quantidade correta. Olhando aqui, é um outro galpão industrial, então, da criação desses frangos de corte. É o que eu falei. Quando a gente trabalha na dinâmica campo, a gente vai olhando várias instalações diferentes. Então, a gente viu aquela primeira toda ok, a gente vê essa daqui. Chama atenção alguma coisa para vocês essa instalação? As cortinas, tem algumas azuis, umas amarelas, virou um carnaval, né? Fala, tem problema isso? Não. Então, a pessoa tinha anteriormente cortina toda amarela. Aí, deste lado, começou a rasgar as cortinas, ele foi substituir. Aí, ele chegou na casa agropecuária e falou, preciso de uma cortina para viário. Falou, ó, temos a azul e a amarela, mas a azul está na super promoção. Eu falei, então vai ela mesmo. Então, azul. Fala, visualmente, olha, esteticamente é super feio, né? Parece um negócio mal cuidado, mas funciona. Então, as duas cores de cortina aqui funcionam, só fica feinho, mas é funcional. O que mais que a gente poderia olhar? Então, ó, depende da condição de temperatura ambiental. Então, aqui estava frio, aí aqui poderia deixar a cortina fechada, só fazendo abertura para retirada dos gases tóxicos. Então, não é porque eles já estão mais velhos que a gente pode deixar a cortina aberta o tempo todo. Isso sempre é monitorado por termômetros de máximas e mínimas que a gente deixa na instalação. Quanto tá? Que é a mesma temperatura? Oi? Quanto que é a temperatura? Então, vai declinando com o passar do tempo que eles são criados. Quando eles estão com 42 dias, a temperatura ambiental que eles precisam é de mais ou menos 18 graus Celsius para mais a menos, né? A gente tem que declinar essa temperatura, tá? Olhando aqui, no geral, tem forro essa instalação? Não tem forro. Pelo tipo de madeiramento, que tipo de telha que ele usa? Será que é de barro ou de fibrocimento? De barro. Então, esse madeiramento todo aqui é para sustentar telhas de barro. Telhas de barro são legais? São super legais, porque isso daqui era um galpão mais antigo, era um galpão mais velho, tá? Então, se a gente olhar a telha de barro, é bem mais bacana quanto ao conforto térmico para as aves aí no interior, mostrando aí a necessidade de um madeiramento mais forte. Então, se for um cimento, a estrutura, muitas vezes, que eles montam para suportar a telha de fibrocimento é a estrutura metálica que eles têm agora, que sai mais barato do que esse tipo de arquitetura. Então, hoje, a maioria dos produtores optam pela construção aí de galpões novos com telha de fibrocimento, tá? E olhando a característica geral dos animais, tipo de bebedouro que eles têm à disposição, bebedouro do tipo pendular, tá? Bebedouro tipo pendular funciona, só que aí, se eu fosse prestar uma consultoria na granja, o que eu falaria? Organize esses bebedouros em linhas. Então, deixe em linhas aí retas no comprimento do galpão, para que a gente se organize melhor, saber exatamente qual foi o bebedouro que já foi higienizado, qual não, né? Então, não deixar dessa forma desorganizada, que alguns estão em linha e outros estão meio que jogados por aí, tá? Então, esses frangos de corte estão já nessa imagem aqui com 39 dias de criação, seriam abatidos com 42. Dá para ver muito o chão da instalação aí? Não dá, porque essa densidade é alta para criação de frangos. Então, quando eles estão no final da criação, a gente mal consegue um lugar para pôr o pé e caminhar na instalação, de tão cheio que fica o galpão. Essa outra imagem do mesmo produtor aqui, né, só que em outro galpão, aí aqui também, ó, carnaval sobre cortina, tava durando, ficou amarela, cortina substituiu pelo azul, né, ficou feio, mas ok, funciona. E aqui também os bebedouros todos desalinhados, então, colocar tudo alinhado, mesma indicação aí que a gente fez pro slide anterior. E este galpão aqui, o que vocês têm a dizer dele? É igual aos demais? Não, bem diferente, né? Funciona da mesma forma que os demais. A diferença que chama atenção. Parece um galpão organizado? É extremamente organizado. Então, ó, tá do jeito que eu falei. Todos os bebedouros alinhados, o comedouro já é alinhado porque era o tipo de prato automático. E o que mais chama atenção? Densidade populacional. Esses animais estão bem menos adensados do que aquela imagem anterior. O que justifica também essa menor densidade populacional? Região extremamente quente, quando eles quiseram extrapolar o que a gente usa aqui no estado de São Paulo para Goiás, acabou dando problema de mortalidade exacerbada por causa do estresse térmico dos animais, por mais que o galpão seja climatizado, tá? Então, é por isso que eu falo para vocês, nessas consultorias a campo, não dá para a gente extrapolar exatamente o modelo que a gente tem aqui na região sudeste, para o sul, para o centro-oeste e para as outras regiões do Brasil. Então, tem que fazer um programa personalizado de construção de cada uma dessas estruturas, dependendo da região do Brasil, então, que a gente queira fazer a criação desses animais. E olhando agora o manejo geral que a gente vai ter dessa fase de crescimento e final, que nós devemos atentar aqui de problema será quanto às duas síndromes metabólicas mais importantes do frango de corte. São as síndromes chamadas acítica e também a possibilidade da ocorrência da síndrome da morte súbita. Essas duas doenças, elas são chamadas doenças metabólicas. Então a gente tem a presença aqui, ó, dessas doenças metabólicas. De corte. Por que que ocorrem essas doenças metabólicas e por que que elas são chamadas de metabólicas, não de infecciosas? Porque a causa da mortalidade que a gente tem, de perdas econômicas pelo disparo dessas síndromes, não tem um agente etiológico envolvido. Então, se a gente tem ali uma ave que teve a mortalidade por causa da síndrome da morte súbita, ou o abatedouro condenou a carcaça da ave porque ela tinha síndrome acítica. Quando a gente vai pegar, falei etiologia disso, tem algum agente infeccioso que é diretamente o responsável pelo disparo da síndrome? Não. Pode ser que ele deu o start para a ocorrência da síndrome por dificultar aí o funcionamento geral do organismo do indivíduo, mas não é uma doença infecciosa, então a gente coloca aí como uma doença metabólica. E por que que essas doenças vão ocorrer? Principalmente por causa da manipulação genética dos animais. Aí o que que nós temos aí? Pela característica do frango de corte, nós quisemos que ele tivesse toda aquela musculatura avantajada, incluindo intervalo de tempo, não conversão alimentar. No melhoramento genético e seleção desses animais, somente isso foi levado em consideração. Aí, na atualidade, o que a gente tem? Nós temos um animal que ele é mais pesado do que uma ave de 40 ou 50 anos atrás, só que ele tem a mesma capacidade cardiorrespiratória. Então, todo esse tecido muscular, né, que foi excessivo depositado na musculatura desses animais, devem ter o aporte de nutrientes e oxigênio, e isso vai ser provido pelo mesmo sistema cardiorrespiratório, com a mesma capacidade do franguinho que terminava em seu período de abate com 1,5 kg. Tá? Então, a gente jogou mais do que 1 kg de musculatura nesse animal com a mesma capacidade cardiorrespiratória do franguinho lá de 1940. E aí, isso causa sobrecarga e falência do sistema de compensação aí que a gente tem nessas síndromes metabólicas, tá? Então, fazendo aí o desenho esquemático bem breve, bem sucinto, a gente tem basicamente isso. Pensando nos pulmões das aves. Então, essa acite pode ser cardiopatia? Oi? Essa acite pode ser cardiopatia, então, também? Então, aí a gente vai ver que é um mecanismo compensatório quando a gente tem a CID e a morte súbita, são dois mecanismos compensatórios para tentar fazer o aporte de nutrientes e oxigênio para todos os tecidos, tá? Quando a gente tem o animal morrendo por causa da morte súbita, ele não consegue compensar, ele tem uma ruptura da aorta por aumento da força de ejeção do sangue via aorta, tá? Aí ela rompe mesmo, a gente vai ver qual é a característica do animal morrendo de morte súbita. Quando a gente tem a cronificação do processo, a gente tem aí o acúmulo de líquido, então, que é o líquido acítico que vai levar à condenação da carcaça, tá? De qualquer forma, tanto a síndrome acítica quanto a síndrome da morte súbita, as duas causam prejuízo para o produtor. A da morte súbita, porque morre na hora, ali o produtor vai ver se o animal não vai para abate, e a síndrome acítica, quando o animal vai para abate, vê lá na inspeção, o serviço inspeção federal, bate o olho, fala isso daqui, é uma ave que tem acite, tira então dessa noia, porque essa carcaça será condenada. fazendo avaliação aqui do que a gente vai ter, né, no geral. Quando a gente tem a avaliação desse sistema cardiorrespiratório, nós teremos associação diretamente do coração e dos pulmões e também da circulação sistêmica do organismo desse frango. Então, no geral, o que nós teremos? Quando esses animais estão se desenvolvendo, o início da deposição da massa muscular tende a ser mais tênue no início da sua criação e depois, então, principalmente da primeira semana de vida, ele acelera o desenvolvimento da sua musculatura. Tem diferenças entre as linhagens, aí depois a gente vai comentar, então, gráficos que foram colocados para vocês discutirem essas síndromes, o que é certo a gente afirmar, o que não, né, com base em revisão de literatura, e dar o disparo, então, desse tipo de problema metabólico. Então, o disparo dessas doenças metabólicas, né, dessas síndromes metabólicas, será sempre a sobrecarga desse sistema. Então, necessidade de fazer oxigenação, aporte de nutrientes para o tecido muscular que esse animal, então, está produzindo a partir do momento, então, que ele adquire aí a unidade, né, gerando em torno de 7 dias de vida. Quando a gente tem uma sobrecarga desse tecido, né, a necessidade de nutrição desses tecidos musculares, nós teremos, então, impacto nesse sistema cardiorrespiratório. Como compensação, o que o coração começa a fazer? Ele começa a aumentar, então, a força de ejeção do sangue para que ele tenha aí a levada mais rápida desses nutrientes e oxigênio em direção ao tecido muscular. Na síndrome da morte súbita, o que acontece? Esse animal que começa a aumentar a força de ejeção desse sangue aqui via ventrículo esquerdo em direção à artéria aorta, nós teremos então essa força de ejeção aumentada, batendo aqui com força na parede da aorta, chega um tempo que vai começar a ter o adelgaçamento dessa parede e essa parede acaba se rompendo. Então, quando a gente tem a ruptura da parede da aorta, as aves morrem de morte súbita. Qual é a descrição da morte súbita a campo, né? Então, já vi isso, né? Algo desagradável da gente estar presente para ver. Por quê? Você está andando no lote fazendo a monitoria geral diária do lote. Então, o lote está tranquilo. A única coisa que eles fazem quando você entra é tentar fugir, então, do seu caminho de rota de caminhada. Então, eles vão indo para o lado. E aí você para no galpão, faz a avaliação geral, só que às vezes acontece da ave ter a síndrome da morte súbita feia na hora que você está fazendo a avaliação do plantel. Então, qual é a característica das aves? Essas aves estão convivendo ali, né, em conjunto todas elas, num ambiente bem adensado. Então, tem várias aves aí bem próximas umas das outras. Essa ave que tem a ruptura da aorta, ela dá um pio alto no galpão e as outras que estão perto se assustam. E o que elas fazem? Olham para aquela ave e elas abrem um espaço. Então, você vai ouvir o pio, não tem como ouvir. Só que a hora que você bate o olho para procurar de onde veio, só olhar, elas vão abrir a roda e ficam olhando aquela ave ali que piou, que ela vai ficar no meio. E essa ave que teve a ruptura da aorta sente muita dor. Aí, o que ela vai fazer? Ela começa a bater as asas e ela vai caindo de um lado para o outro. Se ela começa a ter esse comportamento, é quase certeza que a síndrome da morte súbita não há o que fazer. Então, não tem como a gente tentar reverter esse quadro. Então, ela vai morrer em intervalo curto. Normalmente, quando a gente tem a mortalidade dessas aves, a mortalidade vem aí dentro de 30 segundos, até no máximo 1 minuto, esse animal morre. E aí, o que nos indica que a ave morreu de morte súbita e não de uma mortalidade por doença infecciosa, se a gente não estava no local para ver. Quando a gente passa, né, digamos que a ave morreu por causa da síndrome da morte súbita e eu não estava lá para ver, eu entrei para fazer monitoria geral do galpão e eu tenho que retirar as aves mortas que podem aparecer por ali. O que nos chama a atenção? Se uma ave está doente, então digamos que ela tinha uma doença infecciosa qualquer, ela ficou prostrada e ela morreu, qual decúbito será que ela apresenta? Será que ela vai estar em decúbito dorsal ou external? Será que ela vai cair com peso sobre os peitos ou será que ela vai cair de costas? External, ela vai ficar com o corpo, né, voltado para frente, ela fica jogando então todo o peso do corpo sobre o osso externo, porque ela fica prostrada, ela tende a ficar arrepiada, ela fica mais quieta, ela acaba morrendo nessa posição. Isso é uma mortalidade para um animal que já estava sofrendo aí um processo infeccioso, por exemplo, que já estava prostrado. No caso da síndrome da morte súbita, atípica, e isso indica fortemente aqui que foi a ruptura da horta que levou este animal à morte. Fazendo a avaliação do animal agora, falei, então eu acho que ele morreu de síndrome da morte súbita, vamos olhar o status corporal desse animal. Será que esse animal estava feinho, caquético, ou será que ele era o maior e mais bonito ali do plantel? O maior e mais bonito do plantel, ainda mais dói ainda, né? Falei, esse animal estava perfeito, né? E por que ele morreu? Porque ele não conseguiu compensar essa deficiência do seu sistema cardiorrespiratório, aumentou muito a força de ejeção desse sangue e teve a ruptura da horta. Em necrópsia, o que a gente vai achar? Será que o papo do animal estava cheio ou vazio? Será que ele estava comendo ou não? Estava cheio, estava comendo. Será que ele tem a vesícula biliar vazia ou cheia? Então, vazia é que ele estava comendo, ele estava mobilizando sais biliares para digestão. Se estiver cheia, é que ele estava com anorexia, ele não queria comer. Então, será que estava a vesícula biliar pequena e vazia? Estava comendo normal. A única coisa que chama atenção é que quando a gente chega aqui nessa parte da avaliação do coração, tem o coágulo de sangue do extravasamento por causa da ruptura da horta. E a gente vai fazer a monitoria, a gente acha um orifício ali de saída desse sangue, transtornando toda a circulação do animal, fazendo que ele morra em curto intervalo de tempo. Tá? Então, isso daqui é disparado por causa de problemas que a gente tem aqui no desenvolvimento, né, desse sistema cardiorrespiratório. Digamos que a ave consiga fazer o seu mecanismo compensatório, né? Então ela vai tentando ajustar a sua circulação aqui, a oxigenação desse sangue para nutrir todo esse tecido muscular. O que vai acontecer? Grande quantidade de sangue começa a chegar aqui também para os pulmões e essa quantidade de sangue vai ser armazenada no pulmão até um certo ponto. Então, o pulmão também tem uma capacidade que é finita, é limitada de albergar sangue que chega aqui. Quando a gente começa a ter aí uma ejeção em grande quantidade aqui de sangue do ventrículo direito em direção aos pulmões, nós vamos começar a observar a hipertensão pulmonar. Tendo agora esse pulmão, tecido pulmonar já com esse quadro de hipertensão, o que a gente começa a ver como mecanismo compensatório? Como que a gente consegue compensar esse pulmão que já está cheio de sangue, ele já está aí com um quadro de hipertensão pulmonar e o ventrículo direito continua tentando injetar sangue para ele? Qual que é a compensação que a gente vai ter? Começa a ter, então, estase sanguínea em artérias pulmonares, impactando aqui também em estase sanguínea no ventrículo direito. Nesse caso, o ventrículo direito vai aumentando a sua câmara cardíaca para albergar uma quantidade maior de sangue até que chegue ao seu ponto máximo. Nesse caso, o que ele vai tendo? Ele vai ter uma dilatação cardíaca do ventrículo direito e a gente tem também o início agora do refluxo do sangue para o átrio direito. Olhando o átrio direito, também vai tentando compensar, então ele vai ficando mais cheio de sangue, ele vai ter a sua dilatação, só que não consegue mais segurar todo esse sangue aqui. Qual que é o impacto agora? A gente vai começar a ter estase sanguínea nas veias cavas. E assim essa estase vai seguindo até a gente ter estase sanguínea no sistema corta-hepático. Quando a gente começa a ver agora estase sanguínea no sistema porta-hepático, o que a gente vai ter como característica? Extravasamento dos líquidos do ambiente intravascular para o extravascular, formação do líquido acídico. Se eu estou retirando o líquido do meio intravascular para o extra, o que acontece com a viscosidade do sangue? Aumenta ou diminui? Aumenta. O que acontece com o hematócrito também desse sangue? Aumenta. E o que acontece com a força de ejeção desse sangue agora? O trabalho que o coração vai ter? Aumenta também. Então é um negócio que vai em cadeia, vai em cascada e só vai evoluindo aí esse quadro de acídica, tá? Mas por que que a ave entrou em síndrome acídica? Foi a tentativa de um mecanismo compensatório para levar nutrientes e oxigênio aí para o tecido muscular e todas as outras partes do corpo, tá? Só que a hora que ele vai compensando, vai ficando cada vez pior, até que algumas vezes a gente consegue pegar a campo que a ave tem síndrome acídica. Como que a gente vai suspeitar que a ave está com acídica? Eu acho que aquele frango está com acídica. gente não fica pegando ave por ave, então não é essa monitoria que a gente faz, a gente bate o olho no visual, a gente vai ver. Quando que a gente suspeita que o animal possa estar com a CID? Hã? Aí, primeira coisa, o animal com a CID, ele tá super bem, igual aquele que morreu pela síndrome do colo súbito? Não. Esse animal, ele já tava mais prostrado, ele já tinha diminuído a ingesta de alimento, muitas vezes ele fica sem comer por dias por causa desse desconforto. E pensando no organismo da ave no geral, como que ela vai sinalizar para mim que ela tem líquido acídico? E aqui não é nem caso de extravasamento de líquido na cavidade abdominal, na cavidade celomática, porque a ave não tem diafragma, então todos os órgãos estão juntos aí dentro dessa cavidade que a gente chama de celomática. Como será que ela externaliza, que ela dá o sinal que ela tem presença de líquido acídico? O que tem de importante aqui na cavidade celomática que vai ficar atrapalhado o seu funcionamento se eu colocar um monte de líquido? Aí a gente começa a ter sinal clínico respiratório. Então a ave vai ter dispneia, vai ter crista e barbela cianótica muitas vezes e dificuldade respiratória. Mas o que, que tem a ver o líquido acídico com sinal clínico respiratório? O quê? O espaço de expansão do líquido. Tanto de expansão e retorno vai melhorar. Então, mas de qual estrutura do respiratório das aves? Sacos aéreos, exatamente. Então, esse líquido acídico vai comprimir os sacos aéreos. E são sacos aéreos que forçam o ar para as trocas gasosas, né? Tanto no paleocúbulo quanto no neocúbulo. Se a gente não tiver esse espaço sendo respeitado para expansão e redução do volume desses sacos aéreos, com certeza os animais começam a disparar sinais clínicos aí, principalmente voltados para transtorno na respiração. Tá? Então, esses sinais poderão ser vistos nesses animais. Se já disparou a CIT nos animais, o que fazer? Foi, se não tem o que fazer, então a gente não vai fazer punção de líquido acídico, ela funciona, fala, tá, então vai lá e faz o CIT no ar. Esquece, né? Então, uma vez disparado, não tem como reverter, a gente só tem que repensar o protocolo de criação para o próximo lote novamente. O prejuízo que a gente terá ali vai ser no abatedouro, então, às vezes, o produtor não se toca que tem a CIT, manda todos os animais para abate. A hora que chega o relatório, fala, ó, 20% dos seus animais foram condenados por causa da CIT. Aí o produtor já teve todo o custo de produção, mão de obra, custos fixos aí, com água, luz, telefone, energia elétrica, não será remunerado por esses animais, então, que tinham problemas que não puderam ser comercializados. Tá. Existe algum programa de melhoramento genético que já leva em conta a capacidade para a respiratória? Então, o que eles tentam fazer é aumentar essa capacidade, porque a gente ainda não tem uma linhagem que fala, essa daqui não é suscetível ao disparo da síndrome metabólica. Essa tentativa, só que parece que não há uma grande herdabilidade nesse fator, esse é o problema, né? Então, às vezes você pega um animal que tem uma maior capacidade cardiorrespiratória, mas que ele não tende a passar então para o progênio, né? Então, isso então, é um problema grande, tá? Aí, para tentar prevenir essa síndrome, a gente tem que entrar com manejo ambiental, né? Então, o que a gente faz para a prevenção dessas síndromes? Então, a uniformidade do lote com baixo coeficiente de variação é o desejável, que a gente falou, e programas de iluminação vêm para que a gente tente restringir esse problema das doenças metabólicas. Tanto podemos utilizar, então, fotoperíodo reduzido como fotoperíodo intermitente, chamado de iluminação aqui intermitente. Esses dois tipos de protocolos de iluminação têm o mesmo objetivo, que é prevenir essas síndromes metabólicas. Então, por isso que eu falei, uma vez que ela é disparada, não tem como reverter. A chave do sucesso é fazer a sua prevenção. Qual que vai ser a diferença desses fotoperíodos? Então, pensando no fotoperíodo reduzido, a gente terá que fazer a redução das horas de luz que os animais serão submetidos dentro de uma faixa etária. Então, por exemplo, quanto que era o número de horas de luz que eu falei para vocês que a gente coloca no alojamento? Falou que o pintinho vai chegar aqui, os primeiros 7 dias eles ficaram submetidos a essas horas de luz, tanto 23 horas de luz, né, que é praticamente o dia todo, associando iluminação natural com artificial. Quando que a gente começa a fazer a programação então, esses protocolos de iluminação diferenciados? Então, a gente vai realizar esses tipos de restrição de iluminação entre 7 e 21 dias. Então, esse é o período aqui para realizar a restrição de iluminação. Olhando esse período de 7 e 21 dias, por que esse período 5 foi apontado como relevante, porque é nessa fase que a gente vai ter a maturação completa do trato respiratório e do cardiovascular, e é o período também que a gente visualizaria a maior deposição aí de musculatura nos animais. Então, qual que é a ideia? O frango, se vocês fizerem esse experimento, se vocês deixarem um frango, né, um lote de frangos, em uma sala clarinha, assim, com bastante iluminação, boa intensidade luminosa. O que os frangos vão fazer? Eles vão ficar espertinhos e começam a comer a ração. A hora que você apaga a luz, ele acha que é noite, é hora de dormir. Aí ele para de comer a ração e vai dormir. Aí você acende de novo, ele acorda animadão e vai comer. A hora que você apaga, ele vai dormir. Então, esse é o comportamento dos animais. Quando a gente trabalha com a restrição de iluminação, o que de fato eu quero fazer? O que de fato eu quero fazer é reduzir a ingesta de alimento pelos animais. Então, é muito mais fácil acender e apagar a luz do que ficar retirando a ração dos comedouros, né? Então, é assim que eu faço com que eles comam mais ou menos. Quando eu trabalho com fotoperíodo reduzido, eu reduzo o número de horas que eles são submetidos entre 7 e 21 dias. Então, qual que é o tempo de horas que eu posso dar nesses animais durante essa fase? Então, eu posso reduzir a iluminação para 16 horas, né? Então, eu falo, olha, enquanto os animais tiverem entre 7 e 21 dias, eu forneço somente 16 horas de luz, associado natural com artificial. O resto aí de horas que eles têm é no escuro para repousarem. Então, com isso, quando eles comem menos, eles depositam menos musculatura no seu corpo, a gente deixa um tempo maior para o trato respiratório se desenvolver ao máximo. E no fotoperíodo intermitente, o que eu faço? No intermitente, o galpão tem que ter timer, porque você vai ajustar a alternância de horas de luz e de escuro. Então, no intermitente, eu posso chegar à mesma conclusão. Falo, olha, o que eu quero é que eles sejam submetidos a 16 horas de luz durante 7 a 21 dias. Só que eu não quero toda a pausa direta de horas de escuro. Eu quero fazer em escalas. Aí, o que você programa? Durante o período da noite e da madrugada, você projeta para que a luz se acenda durante uma hora e se apague durante uma hora. Depois ela se acende por 2 horas e se apaga por 1 hora e assim por diante. Tá? Então, a diferença desses dois fotoperíodos, o que eles têm em comum? Todos eles reduzem a quantidade de horas de luz a qual as aves são submetidas. No reduzido, eles terão 1 hora de escuro direto, né? Então todas as horas de luz vêm na sequência. E no intermitente, não. A gente vai mesclando horas de luz e de escuro. Passado esse período de restrição de iluminação, a gente vai utilizar, então, de 22 até 42 dias de criação, 24 horas de luz direto, porque aí a gente entende que o sistema cardiorrespiratório já está pronto, a gente segurou a deposição da massa muscular até esse período e depois eles já estão prontos para ganhar peso, tá? Entre esses dois tipos de fotoperíodos, qual deles se mostra como mais eficiente na prevenção das síndromes? Os dois. Então, não tem diferença se o objetivo é prevenir a prevenção das síndromes metabólicas. Mas o fotoperíodo intermitente, ele tem uma vantagem em relação ao fotoperíodo reduzido. Como a gente vai intercalando horas de luz e de escuro, as aves levantam e deitam várias vezes durante o período escuro, né, da noite e da madrugada. E isso melhora o vigor das pernas dos animais. É como se a gente induzisse os frangos a uma série de agachamento noturno, né? Você vai fazer agachamento aí várias séries durante a madrugada, porque eles ficam com as pernas mais fortes. Por que que esse tipo de preocupação é relevante para a gente? Tem vários frangos que aí você olha e fala, qual o tempo de criação desses animais? Eles estão com 40 dias de idade. Fala, mas aquele animal ele não levanta, né? Eu chego perto dele, ele finge que vai sair do caminho e não consegue se levantar. O que acontece com ele? Aí o que eles chamam a campo, fala, aquele animal tem a síndrome da ave caída das pernas. Eu falei, mas que raro que é isso, né? A explicação básica é o seguinte, o animal foi projetado para ter uma musculatura grande que às vezes a perna dele não é forte o suficiente para ele aguentar o peso do próprio corpo. É fato que isso acontece. Então, a ave está lá saudável, ela não tem nada de agente infeccioso, ela está saudável, normal, exceto pelo peso que para ela foi excessivo em relação aí à força das pernas. gente previne a ocorrência desse problema. Ô, professora, então, o resultado final das três situações, o método convencional e desses dois? Não, então, o método convencional é você entrar em restrição de 7 a 21, tem que fazer isso. Se um produtor falar para vocês, eu quero ganhar mais dinheiro, então eu não vou respeitar esse período de restrição de iluminação, vou jogar 24 horas de luz desde o primeiro até os 42 dias, ele vai ganhar mais dinheiro? O que vocês acham? Não, porque ele vai perder o custo por causa das síndromes metabólicas, então não compensa jogar 24 horas de luz direto nos animais, tem que entrar nesse período de restrição para que a gente minimize a ocorrência dessas síndromes, tá? Pensando no mecanismo geral, então a gente vai entrar aqui com a restrição de iluminação, só que a gente tem que pensar em alguns fatores predisponentes. Então, se a gente pensar no produtor que tem uma granja lá no topo da montanha, em Campos do Jordão, e o outro tem lá no litoral, no Guarujá, qual deles vai ter mais possibilidade de ter o disparo dessas síndromes metabólicas, mesmo que entre com essa prevenção? Quem está mais suscetível e por quê? Por que o Guarujá está mais suscetível? Não, mas a gente, enquanto ao calor, a gente vai monitorar, então todos os galpões são climatizados. Então, o que a gente tem que pensar? Aonde vai ter mais sobrecarga aqui do trato respiratório, por exemplo, cardiovascular? Aonde a gente fica mais cansado? Quando a gente vai dar uma corridinha em alta altitude ou quando a gente está correndo na praia? Em alta altitude, por quê? Porque o ar é mais rarefeito, então se o ar é mais rarefeito, tem menor concentração de oxigênio, aumenta o trabalho do sistema cardiorrespiratório. Se eu pegar o granjeiro, falo, o cara tem lá no topo da montanha, igual o Pé Papi, né, uma granja de frangos, e o outro lá no litoral. Quem é que vai ter mais problema de síndrome metabólica? Quem está no topo da montanha, porque o ar é mais rarefeito, isso é um ponto, tá? Se a gente pegar aqui característica dessas síndromes, fazendo avaliação então de genético, o que, que a gente sabe? Existem algumas linhagens de frango de corte que têm um crescimento, desenvolvimento de musculatura mais acelerado no início da criação e outros que vêm com crescimento de musculatura bem tênue que aumenta aí no final da criação, tá? Qual dessas linhagens é mais suscetível ao disparo da síndrome acídica ou da morte súbita? Aquelas que ganham musculatura mais rapidamente já no início da produção, tá? Só que aí o que veio como questão aí de uma prova também de concurso público, fazendo a correlação de dois gráficos, então mostrava a curva de crescimento desses frangos de corte, peso final dos animais, para vocês apontarem qual dessas linhagens tinha maior probabilidade do disparo então das síndromes metabólicas, né? Então o gráfico era basicamente isso. E aí eu vou falar o conceito aí para vocês que a gente tem. Então aqui a gente tem uma linhagem A. Então, em uma prova de concurso público, apareceu esses tipos de gráficos. Dois gráficos para fazer a abordagem dessas síndromes metabólicas dos frangos. Então, o que ele dizia? Um produtor adquiriu frangos de corte da linhagem A e outro produtor adquiriu frangos de corte da linhagem B. Curva de crescimento que eles tinham era essa daqui. Então, cada um tinha uma curva de crescimento diferente. Peso final dos animais também era distinto. Então, a linhagem B terminava a sua criação com 2,4 kg, então era o mesmo tempo de criação, enquanto a linhagem B terminava o seu tempo de criação com 2,2 kg. Olhando esses gráficos com seus pesos finais, mostrando as linhagens distintas que a gente trabalha aqui, qual dessas linhagens vocês podem dizer que é mais suscetível ao disparo dessas síndromes e por quê? A B. aqui, ó, que a prova queria saber com vocês, olha. Essas síndromes metabólicas não tem nada a ver com o peso final da ave. Então, o peso final não interfere. Se a ave termina com 2,200, 2,500, 400, não importa. O que importa é o padrão de curva de crescimento. Nesse caso, quem é que tem mais chance de disparar a síndrome ascítica? É a linhagem A, porque ela deposita mais musculatura dentro dos primeiros dias de criação. Enquanto a linhagem B, ela tem um ganho de peso aqui de musculatura mais tênue e atinge aí um peso de abate considerado como adequado no mesmo tempo de criação, tá? Então, nesta prova, era para apontar isso, falar por que a linhagem A? Por causa do padrão de curva de crescimento e que não tem nada a ver com o peso final da ave. Então, várias provas tentam induzir aí o candidato ao erro, mostrando, tentando mostrar uma correlação com o peso final, mas não tem nada a ver, tá? Então, se vocês fossem fazer a prova agora, vocês acertariam a questão, ó, né? Agora, basta saber quando vocês vão fazer a prova. Então, não pode demorar muito para não esquecer. Se for em dezembro, eu falo, já não lembro mais, né? E olhando aqui, agora já terminamos a criação dos nossos frangos, é chegado o momento então da captura dos animais. Aí, como eu falei para vocês, quando esses animais serão retirados da granja, será a integradora que irá ditar. Então fala, tal dia, tal horas, eu vou mandar a equipe de abate, de captura aí para sua granja. Então a integradora pega o caminhão, pega as caixas e a equipe que vai colocar esses animais nas caixas para ir retirar os animais da sua granja. Então, a retirada de medicamentos da ração deve ser prevista caso a gente tenha, por exemplo, a adição de antimicrobianos, né, para combate aí de doenças bacterianas na ração. A gente tem que saber qual é o período de carência para suspender e respeitar esse período de carência até chegar, então, a data do abate dos animais, né? E também a ração deve ser retirada dos animais completamente de 8 a 10 horas, que é o que nós chamamos de jejum pré-abate. Esse jejum ele deve ser realizado para que a gente não tenha o estouro do trato gastrointestinal das aves lá no abatedouro. Se isso ocorrer, vai ocorrer aí a contaminação das carcaças por esse conteúdo, tá? Então aí de 8 a 10 horas, alguns locais preconizam 12 horas aí de jejum pré-abate para que a gente tenha a redução então da contaminação da carcaça por esse conteúdo. E atrasar a retirada dos bebedouros o máximo possível. Então, é ideal que a gente não retire os bebedouros até que a equipe de apanha das aves chegue. Aí, quando eles chegarem, se for pendular, a gente desmonta os bebedouros. Se for o nipple, a gente só suspende a linha do nipple para deixar o pessoal entrar e fazer a retirada dos animais. E aqui é um vídeo, olha, mostrando como que esses animais estão aí dentro da instalação para serem retirados. Forma da gente entrar com as caixas aí de plástico é passar aí vários canos de PVC no chão, né, sobre a cama, para que a gente consiga retirar esses animais. Então, todos esses aí, ó, com 42 dias prontos já para a captura, para serem mandados para o abate. Caixas posicionadas ali. Agora mostrando já os animais nas caixas, carregando lá no caminhão. É aí que tem uma grande animada, carregamento, eu quero lembrar assim. Usando esses tubos de PVC como trilhos para encaminhar essas caixas lá no caminhão. Thank you. basicamente essa ideia é o carregamento que a gente tem dos animais para o abatedouro. Chegando ali no caminhão, quanto que a integradora vai mandar o caminhão para vocês? Um bem cedinho de manhã ou à tardezinha. Então eles mandam antes das 8 da manhã ou depois das 4 horas da tarde para pegar as horas mais frescas do dia e aí são encaminhados ali para o abatedouro da integradora para fazer o abate desses animais, depois a evisceração e manejamento. Aí o que eu falo, dentro da parte de criação de aves e suínos, o que a gente trabalha é para dentro da porteira. A gente faz alguns lentes lá de inspeção, só que quando vocês pegam então a parte do abatedouro, então julgamento de carcaça, aí a parte da tecnologia aí dos produtos de origem animal, e pega a parte de inspeção aí sanitária, que é um outro ponto. Então, quando vocês tiverem a aula lá, seja com o professor Paulo ou com a Paula, que falam sobre esses assuntos, às vezes eles fazem então a correlação da criação. Então, no julgamento ali, às vezes a gente pega quadro de contusão, petequia hemorrágica, pode ser uma doença infecciosa que ocorreu ali no galpão, pode ser erro na panha dos animais ou pode ser erro de voltagem ali que deu petequia hemorrágica nos animais sem sensibilização, tá? Então, por isso que é importante vocês terem ideia do que acontece na cadeia produtiva no geral, desde a sua criação até chegar ali no consumidor final, então, que a gente pega na inspeção e avaliação dessas carcaças, certo? Então, quanto aos frangos de corte, era basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Então, para essa semana é só. Pessoal, vocês estão postando de aves ou não? Estão pegando um monte de Gente, boa noite para vocês. Até a semana que vem.